Super Controle. Let's rock. E estamos começando mais um Super Controle Podcast aqui direto da casa de Julie dessa vez. Eu sou o Matheus Six e a Valve já tirou o dinheiro do mês. Aqui é o Julie e eu achava que o D-Man era um bug. Um abraço. Montagem já do D-Man dirigindo um bug. Eu sou o Fuca e, Nonzomet, deixa a Valve abrir a sua mente também. Open your mind. Já fez Steam, né? Já está no Steam. Eu sou o Anzonetti e, como diria Duke Nukem, I hate Valve Puzzles. Beijo. É verdade, ele esse Duque envelheceu mal, esse rapaz. Tiozão, né? Tiozão não pega mais ninguém. E hoje temos uma convidada especial, que não é convidada porque ela faz parte do crew, do cast, né? Que isso? Crew, Sampa Crew. Sampa Crew. Ela é do main screen. Isso. Ela fica aí do da staff. É a Liz. E aí, Liz, se apresente, por favor. Oi, gente, eu sou a Liz e eu odeio o mapa Well do TF2. É o mais legal, cara. Que nada, horrível, não gosto, detesto. É, não sabe jogar. É, não sabe jogar nesse mapa, Matheus. Facilite. Feliz com essa piada engraçadíssima. Demos entrada a esse cast, essa produtora querida, que é a Valve, logo após a dança dos e-mails. Ainda é dança, né? Então vai lá, dança aí, Matheus. E chegamos a mais uma leitura de e-mails desse Super Controle Podcast, né? Dessa vez a leitura de e-mails será sobre mulheres no mundo gamer. Dessa vez o Diego e o Fuca não estão comigo, dessa vez quem tá é o nosso convidado especial e ilustríssimo, Ives Aguiar. Sim, eu sou Ives, eu escrevo no Set Game e nas horas vagas eu gravo o Set Coins, que tá na sua volta triunfal, que me conhece, mas voltamos. Voltamos. Em Set Coins é o podcast do nosso participante aí, mais odiado de todos os tempos, o Cedric. Então tá muito legal, cara. Tá aí o link disponível já pra vocês aí no link. Jabazex. Então, né, vamos ler alguns e-mails e alguns comentários aqui. Mas antes de tudo, eu tenho que dar um recado importante pra vocês todos aí, gente. Nem o Ives sabe, né? Tô aqui de última hora. E que é o seguinte: a única coisa que a gente quer de você, ouvinte, leitor, que você vá ali nos comentários e fale o tema de podcast que você quer no Super Controle. Qualquer coisa. Então. Eu já vou aproveitar e colocar uns 5. pode ser. Coloque o quanto tema vocês quiserem aí, que a gente vai fazer uma enquete depois com os mais. Que mais é que aparecerem. Nem do Estranhos, né? Só que isso vai valer mais depois. A gente vai pensar numa coisa. A gente já pensou, na verdade, mas não vou falar aqui, né? Então, com certeza vai ter gente pedindo Half-Life, Metal Gear, Assassin's Creed. Cara, pede o que você quiser. Quer podcast de Kirby? Pode pedir, sabe? Tá à vontade aí. Podcast Final Fantasy, sei lá. Ah, pra falar mal, né? Pra falar mal, claro. Sabia que ia vir nessa. Então esse é o único recado que a gente tem aí, né? E tivemos muitos e-mails aí, mas eu vou ler pouquinhos, porque esse cast da Valve tá gigantesco, cara. Então, por favor, Ives, por favor, leia o primeiro e-mail aí, cara. E-mail de Ramon Barros, 22 anos, estudante de biologia e blog. Olá, pessoal do Super Controle. Conheci o blog de vocês graças ao Gears of War. Vou achar o podcast no qual me participaram. Como eu sou tarado por podcast, entenda isso como você quiser, tarado por games e, por que não, tarado por mulheres, escutei o podcast de vocês e adorei. Achei legal o tema de vocês e ri muito porque tem um blog e tinha postado uma tirinha com mais ou menos o mesmo tema. O link para a tirinha está aqui embaixo, se vocês quiserem kibar e colocar no post do próximo podcast, fique à vontade. Descobri que sou um preconceituoso nos games, apesar de adorar conhecer garotas, jogar videogame, eu mal imaginava que existia tanta mulher mandando no mundo dos games. Rapaz, tá foda. Produtoras, editoras, repórteres, de fato, eu ainda acho que na tela de créditos vai descer apenas nomes de menininhos. Ih, preconceituoso. Mas aqui o link. Não estranho o nome do blog, que é Controle Turbo. É bem parecido com o de vocês, mas juro que é uma pura coincidência. Grande abraço e vocês têm que denunciar, porque isso é plágio. É plágio, né? Controle Turbo. Então tem feito o jabá do controleturbo.com.br e a tirinha aí está no link do post. Valeu, Ramon Barros, aí pelo seu e-mail. E não vamos ler muitos e-mails, vou ler alguns recados aqui. Valeu, galera, por ter adicionado conteúdo assim, né? Cara, teve muita adição, assim, por exemplo, falaram da menina lá do CNT Gazeta, do Hugo Game. Você lembra disso, Ives? Daquele... Hugo Game? É, que é uma... Aquele do telefone? Isso, isso. Que era uma mulher que apresentava e tal. Os caras lembram até disso, velho. E aí, cara, né, falaram também da namorada do Kaique, aí a Caio Police, né? Que é a menina lá que joga... Quem não pegaria a Caio Police? É, namorada do Kaique Monk, cara. Que eu não sei o que ela é, a menina, ponto de interrogação, né? Eu acho que existe que colocar o link da Caio Police pra quem tiver interessado. É isso aí. Tá lá nos comentários do outro cast, mas aí a gente vai colocar os links aí, todos aí embaixo. Teve também a Justine, né? A menina lá que trabalha pra higiene. Teve cantores. Ah, a Justine, né? Adições muito legais do Peron, de toda a turma. E também uma adição, olha só, essa aqui é um chute na nossa cara, que é do TFMSC, que ele fala o comentário assim, ó. Vocês não falaram da mulher da Activision, que programou o River Raid. Ela foi a primeira de todas, seu Leite Primeira. Que é a Carol Shaw. Eu também não sabia disso, né? Então, quem fez a pauta não fui eu. Eu posso só falar uma coisa? Todo mundo sabe que a musa é a Jade Raymond, certo? É verdade. Fez Assassin's Creed. Tem uma notícia... Tu se lembra aquele jogo I Am Alive que ela tava fazendo? Sei, sei. Ela voltou com o projeto. Já tem trailer circulando na internet. É, eu vi, cara. Eu vi esse trailer aí vazado, né? Não sei se é true story, né? Mas vamos ficar no aguardo. Então, Jade Raymond voltando, né? Ela escutou o podcast, né? Ela pensou, vamos voltar. Ela escutou e teve vontade. Mas aí, então é isso, né? Só relembrando aí, galera, então comentem e mandem o seu jogo que vocês querem como tema de podcast, certo? E valeu, Ives, muito obrigado e com certeza... Eu estou no rádio para o cast. É, cara, ele não está nesse cast da Valve, mas semana que vem aí, numa coluna nova, o Ives vai estar online, ó, sim. Ó, sim. Ives participando de todo mundo, né? Puta, parece o Alex F, velho. Mas então tá, Ives, valeu aí pela participação, pela leitura de e-mails e valeu, gente, abaiou e até o cast da Valve. Eu agradeço. Valeu, cara. Valeu. Hello, and, again, welcome to the Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. We hope your brief detention in the relaxation vault has been a pleasant one. Your specimen has been processed, and we are now ready to begin the test proper. Before we start, however, keep in mind that although fun, serious injuries may occur. For your own safety, and the safety of others, please refrain from... Por favor, por donde falla, muchas gracias, deja la casa. Turn back. The portal will open in 3, 2, 1. Excellent. Voltamos ao teletransporte Dreamcast. Quem lembrava disso aí que a gente tinha teletransporte? Meu Deus, eu lembrei isso. Old times, né? Voltamos e meus, né? Demais? Sim, demais. E... Então, meu Deus, Matheus. Hoje, então, falaremos sobre... A empresa, a Valve, né, meus amigos? Nunca fizemos um cast sobre uma empresa, já fizemos um cast sobre a personalidade de Kojima, sim, né? Sim, meu amor. Meu amor, meu amor. E agora sobre uma empresa, é o nosso primeiro cast sobre empresa, então por favor, se vocês gostam, feedbackem aí pra gente, se vocês não gostarem também. Temos um hater da Valve aqui. Tanta empresa pra escolher, começando com a Válvula. É, pois é. Isso a Válvula ponto. Vai mostrar a Rockstar como você faz coisas. Bora! Isso aí, é isso aí. Isso é um e bom agora, ponto. Lanzoni, o que tu vai falar pra tua mãe quando ela entrar na MSC? Foi um bom ponto, Lanzoni, ter falado isso. Por que a Valve primeiro, não é? Pessoas, porque... Por quê? Ela é uma empresa mais nova e ela não tem muitos jogos pra gente focar, assim. É, né? Se for ver, Carisma né? Mil, né? Tem 14 não. Anos, assim, da fundação oficial da Valve. Isso mesmo. Mas, assim, já pensou em fazer da Atlus, da sim, coisa... Amo. Da Square, sem a Enix, e mesmo assim tinha muita coisa pra focar. O quadrado macio, amo também. E um dia, sim, teremos da Rockstar e, com certeza, chamaremos Cedric para participar. Meu Deus! Cedric, todos amam. Capa então, do cast será Lanzoni, Rockstar. Então bem, vamos lá, Matheus. Né? A história da Valve, né? A Valve. Vamos começar. Eu e a Liz vai me ajudar aqui, né? O fundador da Valve é aquele cara bem magro. O G-Man. O Gabe Newell. Quem é Gabe? Trabalhava na Microsoft. Não, coitado. Sim, ele trabalhava na Microsoft. Fazendo junto. Word, ele fazia o Word. E ele é Bill Gates, bitch. Bill Gates. O Bill Gates chegava pra ele dizer, faz em negrito isso aí. O Times New Roman. Vai. Trabalhava com um cara chamado John Carmack, lembra desse cara aí? Ah, isso aí é o Chapa, Chapa. E aí, né, eles conheceram, na verdade, quando o John Carmack queria fazer um port do Doom pra Windows, que só tinha pra DOS, né, como você sabe. MS-DOS, né? Melhor plataforma, né? E aí, Melhor plataforma. E aí o Gabe Newell ficou miguxo, né? Miguxos. Milismo miguxa. E aí, nesse tempo aí, resumindo bastante, o Carmack saiu da Microsoft, sabe, e fundou a id, né, software. O Carmack liberou o código-fonte, né, do Doom, e aí o Gabe Newell falou o seguinte: cara, eu também quero sair da Microsoft. Não aguento mais ficar botando em Times New Roman. Nem mais Bill Gates. Não aguento mais usar o Office, não aguento mais essa porque bola. A história que eu estava lendo na IGN é que assim, né, o Gabe Newell foi lá visitar a id, né, meu amigo Carmack, vamos comer uma masque com você. Estou faminto. E eu trouxe aqui um McGula. E ele gostou da empresa, assim, do lugar, do ambiente e tal, e de como era feito tudo, e o Carmack falou: cara, por que você não cria uma empresa e sai fora da Microsoft, né? E ele falou: ok, já que sou um cara muito magro, né, vou sair da Microsoft. E ele tinha muita grana, né? E o Carmack liberou o código do Doom pra ele. Falou: toma aqui, funda tua empresa com este código e faça o que Carmack você quiser. É praticamente o deus dos jogos, porque ele é o homem. Eu aposto esse cara. Ele, ele fez o melhor jogo já lançado, que é o Daikatana, né? Daikatana. Não, então, o lance é que o Gabe Newell tinha muita grana. Ele e o Mike Harrington, que é o sócio dele na Valve. Isso. Tinham muito dinheiro na conta, tipo, muito, porque quando eles saíram da Microsoft, só o contrato de rescisão deles, eu acho que foi, tipo, sei lá, absurdo, assim, que eles trabalharam lá por muito tempo. Então, eles tinham grana, queriam sair de lá, tinham tempo livre, tinham o código na mão, por que não, né, fazer jogos com aquele dinheiro na mão, até eu, né? É, sem precisar do RPG Maker, fica a dica, né? Nem um 2D Fighter Maker. Não. E aí, 96, né, Liz? 96 foi fundada? Então, é que depende muito, porque, na verdade, assim, a Valve foi fundada no dia do casamento do Gabe, assim, quando eles assinaram os papéis. Eu acho que quando eles assinaram os papéis foram 96. Mas ele já tinha saído da Microsoft, já tinha começado a empresa, mas ela foi oficialmente fundada em depois. Em 96, isso mesmo, né? E nós lá no Flipper, jogando The King of Fighters, e ele fazendo a empresa. E aí, com o código, né? O código liberado ali do Quake 1 e do Doom, né? Claro. Veja só. Clássicos. Ele modificou a engine Source, velho, que tem até hoje Source. Amo. Lanzonete joga tem fortes da engine Source. É verdade. Ali eles podem... Eles podem me ajudar aqui. A engine Source é uma... É uma engine modificada do Quake 1, né? Isso. Isso, isso mesmo. Sabe o que é legal, assim, por hora, assim, depois a gente pode focar mais nisso? O Portal 2, né, que é o último jogo aí, tem resquícios do Quake 1 ainda, cara. Porque é a mesma engine, né? Uhum. E aí eles modificaram alguma coisa, assim. Por isso que os jogos rodam tão facilmente, sabe, no PC. É verdade. Precisa de uma placa ultra mega lá. Por exemplo, olha o Crysis 1, né? O jogo precisava de mil e uma coisa e nem assim funcionava. Aí tu pega o Source aí. É legal notar isso nos jogos da Valve, que os jogos nunca exigiram muito da máquina, sabe? Eles sempre tomaram esse cuidado, eles eram menos capitalistas. Veja só, Lanzonet. Muito menos. Por isso é bom. Depois. Isso é muito bom. Essas engines novas aí só querem, ó. Sabe o que quer, acordinho com Nvidia e, ó. Eles não tinham o rabo preso com nenhuma Nvidia da vida, essas coisas aí. Isso é muito bom. Não se preocupava. Ah, então, gente, agora eu acabei de lembrar de um fato muito específico. A Source, que é a engine da que você tava falando agora, na real, o nome Source e a engine Source mesmo, ela foi lançada junto com Counter-Strike depois, porque antes eles tinham, tipo, protótipos dela, que é a Gold Source, que é a anterior. Essa aí, né? Dela, que foi essa daí que foi a modificação da engine do Quake, que se chama Gold Source. E aí depois, quando eles lançaram Counter-Strike com melhorias assim na parte gráfica e processamento, eles lançaram a Source sozinha. E a Valve hoje, né, hoje em 2011, sabe quantos funcionários ela tem, Augusto Fuca? 50. 190 apenas. Ah. Ao contrário da nossa amiga Rockstar, que tem 2 milhões. Oh. Que 2 bom, milhões. Né? Gera empregos. Gera empregos. Posso fazer uma trollagem? Salário de engine? Pelo menos Rockstar cria engine, não copia das outras. Só trollando aqui, continue. Basicamente foi isso. Eles pegaram essa engine do John Carmack, tipo, que amigão, né? Tipo, pra começar a porra de uma empresa, só um dos caras mais foda, se não o cara mais foda da indústria de jogos. Jesus, né? Então, já era um bom começo. E aí, pra começar, eles tinham que contratar pessoas, né? Aí que vem o pulo do gato da Valve, e é um dos motivos pelos quais eu gosto tanto da empresa, assim. É quem eles contrataram no início, que foram modders, da comunidade modder de Quake. Justamente porque eles sabiam que, às vezes, as pessoas estavam trabalhando na indústria, já estavam muito engessadas, etc. Não tinham o espírito, sei lá, inovador, o espírito criativo que os modders tinham. E, porra, pra ser modder precisa gostar muito do que tá fazendo, né? Tipo, pra gastar o tempo que você tem em casa, pra sem gastar ganhar o tempo nenhum. Livre fazendo coisas que os outros vão jogar. Então, eles, além de pegar profissionais da indústria, tipo, que sabiam, assim, sei lá, de maneira não só prática e empírica o que eles estavam fazendo, eles correram atrás de modders, que tinham tanto a visão de quem fazia, quanto a visão de quem era jogador e queria o melhor jogo possível, tipo, mais divertido e mais legal, assim. Ouvi o SEGA, aprende! A SEGA tem os mesmos daí o Japa lá. Eu lembrei de um cara que a Valve até, ela contratou na época, acho que foi 2000 e pouco. Eu não lembro o nome do cara, mas eu li esses dias aí pro cast. Andrews Marcel. É um cara, veja só, que fez um mod do Quake 3 pra um jogo Dragon Ball. Vocês lembram disso na época? Eu lembro. E ele tá na Valve. Eu não lembro o nome dele aí, mas vale a pesquisada. Um fato interessante, veja só. Matheus, nós podemos ter chance com a Valve porque nós fizemos um mod de um RPG. Lembra? É que é do Vida Botelho. Vida de Queiroto RPG. Em 97 foi criado o jogo, né? Com essas aquisições de pessoas. O jogo que mudou tudo, amigos. Quem gostava de GoldenEye. Na época. Sim. E tinha um PC jogou esse game. É. Pensávamos que nada seria melhor que GoldenEye, Matheus. E foi. É, o jogo do pé de cabra. Qual que tu tá jogando aquele jogo? Que é o 1 é o pé de cabra. Half-Life, né? Não vamos focar na história, mas a gente precisa falar desse jogo só aqui, né? Só um pouquinho. Pouquinho, né? Vamos ficar uma hora só nele, né? Vamos sentar e analisar. Calma. Sentou? Tá. Primeiro jogo da Valve foi Half-Life 1. Sabe? Ah, é. O Half-Life 1, né? Que ganhou sei lá quantos mil prêmios, assim. Um bilhão de prêmios, cara. Inclusive em Júpiter. É isso aí. O legal é que, assim, eles criaram uma versão primórdio do Half-Life, só que ela tava muito parecida com o Quake, por causa da engine e tal, mesmo mudando a engine, enfim. E aí o pessoal cancelou o jogo, saca? Tava quase no final do jogo, e daí o pessoal, tá muito igual ao Quake, vamos cancelar. Em vez de eles mudar alguma coisinha ali, não, eles colocaram tudo no lixo e fizeram tudo zero, sabe? Tipo o que tentaram fazer com o Duke Nukem por muitos anos e não deu certo, né? Deu sim. Tá louco, né, cara? Ficou enrolando, era só ficar zero e fazer tudo de novo. Mas tudo tá bem. Ótimo. Uma coisa que lembro foda de Half-Life, primeira coisa, cutscenes e tu controlando ao mesmo tempo. Um beijo. O que está acontecendo? Eu lembro da estupidez do cara, assim, de repente tinha alguém falando contigo, assim, aconteceu um negócio no fundo, tu podia se mexer, bug, e não era. O interessante é que tinha, por exemplo, vamos pegar uma cena assim, o ET lá comendo um cientista no lado direito e tu podia andar reto, tu podia pegar e virar e ficar olhando. Tinha coisa assim. Olha que legal, no fundo tá acontecendo alguma coisa. O ambiente todo se movimenta, assim, o cenário futuro. Inteiro, né, cara, é uma parada muito estranha, assim, pro jogo de 98, 99. Cara. É 99, eu acho. Pô, isso não existia na época. Fala de Half-Life. O jogo foi feito em 97. Apareceu primeira vez na E3 de 97. Veja, todos amigos. Todos jovens. Lanzoni, deixa eu te contar aqui, tu que é um admirador dos computadores, do DOS. Sim. Adivinha quem foi a única pessoa que teve coragem de lançar o projeto da Valve? Sierra Studios. Ela apresentou pra todo mundo, os caras, não, isso aqui, não, pé de cabra, é, não. É muito ambicioso, é muito difícil, é muita coisa. É, o cara usa um óculos. Quem vai querer jogar com alguém que usa um óculos? Sierra me lembra 4x4 Evo. A Sierra foi a única que disse, vou lançar isso aí, vamos ver no que dá. Que porra é essa? Então, foi lançado 19 de novembro de 98, depois de vários atrasos, foi, vamos lançar, tipo do Duke Nukem. Vai ser agora. Não, daqui a pouquinho. Vai ser agora. Não compara uma coisa com a outra. Não, tá. Mas foi vários, no mesmo ano, daí foi aí que surgiu a expressão Valve Time, né? Que fala, vai lançar semana que vem, chega semana que vem, não, calma, mês que vem, chega mês que vem, não, peraí, daqui é mais um mês. O jogo ele conta mais ou menos o que acontece no, numa empresa secreta ali, que é a Black Mesa, né? A Mesa Preta. Que eram experimentos com teletransportes e portais. É, dramático, tipo, mano. É, foi dramático, porque tem tudo a ver, mas depois. Ele ganhou, ó, mais de quantos? Sim, 50 prêmios. Até o final de 2004, novembro de 2004, ele tinha vendido quanto? 8 milhões de cópias. Do primeiro jogo da Valve. Valve Explosion in my mind. 8 mil... Ah, tá. Que isso? O jogo também teve uma versão. Foi tanto jogo vendido que todos aqui, todos vocês já tiveram esse jogo em casa, eu tenho certeza, cara. Sim. E todas as lan houses aí, todo mundo teve. Jogava. Todo mundo... Não, aí que tá. Todo mundo teve Half-Life 1 em casa, mas nem todo mundo jogou. Porque o pessoal jogava o Counter-Strike. É, verdade. Pena, é pena. Mas isso depois. O Counter-Strike dividiu os jogadores de PC, que eles eram os caras mais hardcores que existiam, eram os jogadores de PC, né? Ai, meu Deus. E aí, quando o Counter-Strike dividiu... O conceito bacana também do Half-Life 1, né, é que o personagem principal, né, o Gordon Freeman... Isso, meu chapa. Primeiro que ele eu não fala, cavanhaque. Né? Freeman. Primeiro que ele tem a opção e ele não fala, né? Ele tem a síndrome do Link. Dragon Quest. Síndrome ele do Link, é não fala. Ele é o Dragon Quest, cara. Não fala. Ele não fala, ele só vai. Ai, e tu raramente perde a habilidade de controlar ele, né, cara? Isso. Tu controla ele pra tá, é o mundo do Half-Life que reage agora no Freeman, não é o contrário. É verdade. E isso é interessante porque várias pessoas comentam que normalmente os jogos são direcionados porque o personagem muda o mundo, não é? E o Half-Life muda isso, né? Muita novidade pro ano. E como diz Julie, é o nosso primeiro hero. With glasses, né? É. Outra coisa que chamou a atenção no jogo, né? Porque sei que ele é dividido em capítulos. Não é aquela coisa, fase 1, fase 2, fase 3, 1, fase 3, 2. Tu vai seguindo, assim, ele dá um loading no meio e tu vai seguindo, como se fosse tudo um grande cenário. Isso, é diferente verdade mesmo. Que isso quando continua, foi por causa que o pessoal tinha dividido ele, mas depois eles fizeram um grande cenário e tal, por causa isso do problema é de programação. De ver no Half-Life aquele Lost Coast, né? Uhum. Que depois a gente vai até falar mais dele aí. É do 2, tem isso. Que dois. Ele tem aqueles comentários do diretor, dos criadores e tal. Cara, e tudo que tá lá não tava lá antes. É muito legal por causa disso, sabe? Se tu olhar aquele caminho do robô que ele faz no jogo 2, ele não tava ali antes. Tu ouve os comentários do Lost Coast, né? Tu pode escutar os comentários dos criadores. É tipo um DVD, tu confunde. É um DVD de extra, commentary. Assim. Eles falam tudo, sabe? Por que isso está aqui? Por que isso está lá? Por que resolveram fazer em capítulos? E é bem bacana, assim, pra quem é fã, vale a pena. Tá de graça aí na Steam, ó. Lost Coast. É grátis. Então, pro pessoal se situar, né, tem essa historinha que eu falei aí, e que tem a ver com uns pessoal que chega pelo portal, que é um ZT, que é a raça Shen. Shen é Warrior Princess. É, o ZT louco aí de um olho. E aí, vamos citar, né, que a história do jogo foi inspirada em Quake Doom, né, que era do nosso querido Carmack, né, que o pessoal se inspirou a full. Resident Evil, aquele jogo clássico Myst. Myst é muito legal. É, olha. Tu jogou, Liz? Aham. Uhum. Joguei, joguei mais tarde, assim, quando é, não... Mas é bacana? Ah, é, tipo, pra quem gosta de adventures e coisa do gênero, é. É. Uhum. E ele foi também baseado num episódio daquela série, vocês lembram daquela série clássica, a primeira? Não. Além da Imaginação. Sério? Sim. Num episódio Twilight chamado Zone. The Borderland. Mas eu não consegui ver esse episódio aí porque está trancado na internet. E a internet não chegou até aí. Mas esse Borderlands é um é um capítulo famoso. Especial que tem a ver com portais e viagens. Isso. Então daí parece que paralelas e tal. É, parece que o pessoal se inspirou aí, mas eu não consegui assistir. Então quem assistiu, cite nos comentários. Olha a curiosidade incrível. O Half-Life 1 era pra ser em 97, por quê? Pra concorrer com Quake 2. Mas aí não deu certo, está muito ruim. Tá não. Muito ruim esse plic-plac. Vamos pôr chocolate e lançar no que vem. Plic-plac, amo. Então eles lançaram daí em 98. O Half-Life 1, ele teve versões, né, pra PlayStation 2, com os gráficos um pouco melhorados, né? Com que é moldes... isso? Melhor plataforma, Lanzone, PlayStation. Os moldes e as armas são melhores... são melhores modelados, no caso. Isso até num pacote de alta definição que saiu pro PC, depois foi incorporado isso tudo. Eu joguei no meu Windows 98 e amei. E também era pra ter saído uma versão para Dreamcast, do qual saiu a expansão Blue Shift seria... Lanzonete, deleite Julie, leite com pera aí. Você sabia que essa versão, que no caso teria sido cancelada, saiu, vazou na net? E adivinha quem tem? Lanzonete. Tadã! Não. Frajola! Jogou! Eu tenho esse jogo, mas vocês mentiram uma coisa. O melhor criador de jogo é Hironobu Sakaguchi, tá? Mentira, um beijo. Agora perguntem quantas vezes Frajola jogou. Não, ele jogou. O pior é que eu já vi ele jogando Half-Life 1 pra testar, né? Pra testar. Mas jogou. É. Mas olha aí, ó. Então, nosso ancião, mestre, mago, nível 12, Black Mage, Frajola tem Half-Life Dreamcast. É só Dreamcast. Porque... Cara, Half-Life é muito inovador, velho. É muito foda. Tu pensar que os caras pensaram nisso naquela época, assim, e, tipo, muitos jogos seguiram a mesma linha depois. Eles tipo, fizeram copiaram futuro, na né? cara dura, assim. Eu acho que foi Half-Life que mudou os FPS depois. Pra mim, foi, pelo menos. Sim. Foi, pra mim, eu também acho que foi. Foi um marco na história dos FPS. Até porque é um FPS sério, assim, tipo, com uma história séria, com uma história mais dramática, com a qual tu se identifica com o personagem, por mais que ele não fale porra nenhuma nunca. Pra mim, eu lembro assim que nós jogava, saía seguido CDs de demo, né? Quem não esquece, CD Expert Feelings. Saía vários FPS seguido, assim, sei lá, por mês uns dois. E era todos meio que parecido um com o outro. Ah, um era engraçado, outro era feliz, outro tinha uma arma gigante, outro tinha não sei o que. Uhum. E o Half-Life veio e mudou tudo, assim. Outra coisa que o Half-Life criou excelentemente no mundo foi suas expansões e mods. Que muitos mods ficaram até mais famosos que o próprio jogo. Era moda. Isso. Das expansões de Half-Life temos a Opposing Force, Blue Shift e a Decay. Que é a Opposing Force, tu joga com outro carinha, um soldadinho que tava lá. Ligaram pra ele. Soldadinho calma. Que aparece depois, né? Não. Como assim? Opposing Force, tu joga com um soldado que é mandado pra Black Mesa pra matar todo mundo que viu os monstros do portal. Era o que eu ia dizer, Fuca. Não ia. Tu já tinha passado já. O Blue Shift não, aparece o pai da nega lá, né? Como é que é o nome? Qual preta? Porra, cara, o Guria 2, esqueci o nome, cara. Ah, sim, aquele que te ajuda no início sim. do 2 lá. Isso. Sim, eu não lembro o nome. A Alex. Ah. Isso. Gatinha. Alex Vince. Um beijo. Entra no MSN amanhã. E o Blue Shift. Blue Shift é com segurança. Blue Shift. E o Blue Shift é um segurança. Tá lá. Security. É Blue Shift porque é a cor do Striker. Tu é o Striker? Tu é o Striker? Tu tá lá de segurança. É. Acabou o Mortal 3, vou fazer o quê? Fazer o quê aí? Derrotei Shao Kahn, vou para trabalhar em Black Mesa. Tranquilo, cafezinho. É. Assistir futebol. E aí, deu pau e pá, vou ter que escapar. O Shift é isso aí, o Striker escapando. E também, né, das expansões teve o mod, aquele mod que. Todos aqui, haters gonna hate. O mod, né, do Half-Life aí, na real ele era pra ser um mod de. Um real. Lembram do Unreal? Um real. O jogo que apareceu o Silvio Santos dando R$1 na capa. Bah, vem você jogo aqui, pra jogar você. Amava na época. Bah, melhor jogo. Não, coisa isso em 98. E aí a Valve comprou esse mod aí e chamou a galera. E aí o pessoal fez o quê? Vamos arrumar essa porra. Counter-Strike. Tem dois comentários. Todo mundo odeia, mas foi um dos jogos mais jogados na história. E dois, eu ia lá no Ciclo, o Ciclo dizia... É da minha irmã. Minha irmã joga. É verdade. Tinha lá o ícone CS, Six Guincho, minha irmã que joga. Eu tenho duas palavras, headshot. E ela jogava mesmo, cara. O que o CS fez pra essa comunidade, principalmente no Brasil, né? Viciou um monte de viciou... boca aberta em Lan House. Não, é isso aí. Como foi bem na época da Lan House, né? Que começou as Lan House, o PC ficou mais barato e tal. Festinhas em Lan House. Sempre tinha gente na Lan House fazendo o quê? Fuca Corujão. Bah. Batendo punheta com o jogo. E uma vez. E uma vez. Ó, segredo de estado revelado aqui. Uma vez fui eu, Diogo e Frajola. Jogando CS. A gente ficou só umas 2 horas, depois a gente vazou. Mas é que o pessoal tava tão interessado no jogo. Tipo, o Diogo, que era jogador de RPG na época, o Frajola também jogava de tudo, né? O pessoal que. CS, vamos ver o que é essa porra que queria de CS. Daí a gente pegou e foi, sabe? CS aí... porra é essa, meu irmão. Só que assim, a gente não jogou o jogo muito mais porque os caras eram muito viciados, saca? E tipo, isso proibia muita gente de jogar. Isso, senão, isso que eu ia falar. Minha experiência com o CS. Vou baixar essa buceta, né? Olha ali, ó. Feito do Half-Life, deve ser bacana, mas o pessoal joga pra caralho. Aí me falaram, cara, terrorista contra policial. Disse, vou querer ser o Striker. Terrorist Wings. Vou querer ser o terrorista barbudo. Vou escolher o barbudo. É, pera aí, o que, que é o Counter-Strike, né? Já que foi terrorista ali. É o contra-ataque. Rede Globo apresentou contra-ataque. Então, ele é um jogo de multiplayer, né? No, com a engine do Half-Life, onde se joga com terroristas e contra-terroristas. E aí, né? Todos têm que cumprimentar esse cara, o criador do mod, porque amam todos, né? O que ele fez pras lan house aí no Brasil não tá no mapa. O que ele deu de grana pras lan house. O que ele deu de grana pra galera. Fora que também, né, graças ao Counter-Strike, que começaram a dar valor a esportes online, né? E aí, os campeonatos, né, de CS aí, do Brasil afora, e o pessoal que jogava na China, né, o jogo. Que é isso, ganhava dinheiro. O Brasil ficou conhecido como um campeão ainda, né, das trupes do CS, no FIFA e tal. É, mas ali que o CS tá famoso até hoje, ó, reportagem fantástico. Mostrou CS, jogos violentos. Ah, adolescente, louco, né, ele e GTA, um beijo, GTA junto. GTA, ali, ó. O CS também, né, o Lanzoni falou, é jogado até hoje, né, cara. E... CS veio coladinho com o Gugu, né, cara. O CS foi lançado junto com aquele jogo de caminhão do Gugu. Os dois jogos mais jogados no Lan House. Ah, tá. Então, né, o que que tu faz no jogo, Júlio? Tu falou que ia jogar, conta sua experiência. Eu vou falar minha experiência. Baixei. Baixei. Comprei a internet em casa. Lotnet baixou o jogo. É, comprei a internet. E aí, dois cliques no EXE. Qual loja? Mini Nova? Instalei. Não, na época era... Né, Rapid Share. Rapid Share. Fui jogar. Configurei, vi as coisinhas, achei bacana. Fui jogar. Botei primeiro o computador, né? Testei no computador, consegui matar 2, 3. Ah, bacana, vou jogar contra os caras. Meu Deus, só gente pulando. Gente pulando. Começou o jogo. O meu. Headshot, morri. Gente pulando, voando, cara. Tiro. Não sabia de onde vinha. Gente pulando. Headshot. Fiquei uma hora tentando dar um tiro em alguém e não consegui desistir. Sim, mas tu vai jogar Team Fortress, os caras só pulando também. Não jogo. Não é tanto. Foi arrumado. Tu vê aqueles caras de médico, jogo que pula. Os caras de médico, só pulando. Cara de médico, tem que pular pra fugir dos tiros, né, cara? Mas então, olha só que interessante isso. Deve ter... Eu tinha a versão 1.6, eu e a minha irmã, né? Ela e um beijo. A versão era do 0.0, né? Que foi a Betinha. A versão Betinha. Versão até o 1.6. E chorem agora, amigos. Eu sei. A Coreia do Sul tem uma sala só dela pra... Uma sala não, um jogo Counter-Strike só dela, né? Versão Coreia do Sul. E o Japão tem um arcade do Counter-Strike. Que é isso? O Japão. Oh, não, tem uma versão do Counter-Strike da Source, bem bonitinho, gráfico, ouvi falar. Isso, eu não sei se saiu, né? Mas é o seguinte... Que sim, cara. O Half-Life 1 e o Counter-Strike, o primeiro... O Black Mesa, lá... Isso, eles têm a versão Gold Source aí, da engine. Sim. Aí parece que tem uma galera aí que queria fazer com a Source do Half-Life 2. Isso. Só o pessoal, o Half-Life 1 e o novo CS aí, mas não sei se isso foi adiante. Eu acho que saiu, eu sei sim. Que tem até o GoldenEye pra essa Source. Esse projeto do Half-Life 1 com a Source do 2 já faz tempo que tá andando. É o Black Mesa, mas não tá finalizado ainda, eu acho. Esse não... do CS eu ouvi falar que saiu porque eu ouço meus amigos comentar, mas por que eles jogam aquele CS antigo? Coloca com a Source que é mais a fuder, não sei o quê. É, mas não é bem assim. Tudo que envolve o CS e alguns mods de Half-Life foi o que eu menos joguei pela mesma experiência do Julie, assim. Ah, vou baixar pra ver qual é, vamos jogar, pá, não sei o quê. Eu me ferrei e falei, ah, vai se fuder essa porra, não vou jogar nunca mais. Muito difícil. Não sei como que eu comecei a gostar de TF depois. Mas, TF, sei lá, é totalmente diferente, cara. A galera é muito mais hardcore. TF eu acho que é mais fácil porque é em grupo. É que eu acho que TF é outro clima, mas isso a gente deixa pra depois. É muito mais engraçadinho, isso, é muito mais que, sei lá. E também o CS, piada, né, pra finalizar aí já o Half-Life e o CS. Por isso que eu disse no começo do cast que, cara, todo mundo teve Half-Life em casa ou na Lan House, sabe? Sim. Só que ninguém jogava o Half-Life, porque quando tu comprava o Half-Life 1, ele vinha junto o CS, né? Sim. E assim, um pelo outro, daí, claro, vamos jogar. Eu peguei o CD de Matias. Joguei com o CD de Matias, mas não instalei o CS. Eu digo CS, porra, é isso. Ah, Half-Life. Tem um segredo com o CS. Uma vez eu joguei, durei 5 minutos, morri de faquinha pra Lana. Um beijo na Lan House. Ó, vou jogar jeito a Vice City e ganha aí todo mundo. Então, finalizando Half-Life, Counter-Strike, basicamente é isso, bem né? resumidamente. Bem resumido. É claro que um dia falaremos mais de Half-Life. Wannabe. Principalmente a história, né? Principalmente. CS Podcast Wannabe. É. Isso aí. Fazer um podcast especial de CS. Tempo, 50 segundos. Headshot. O próximo assunto é Team Fortress Classic com Fuca. Então, seguindo a linha aí, temos também Team Fortress, né? Que pelas datas aqui saiu até antes do Half-Life, porque ele está datado de 96, porque Sim. ele... Não. Calma, nego. Porque ele era um mod de Quake 1. Ele é um mod de Quake World. Isso, Quake World, que era Quake 1 online. Team Fortress Classic jogado até hoje. Team Fortress Classic, cara. Com a Golden Source, então é gráficos do Half-Life, antes que alguém pergunte. Half-Life 1. E o que mais chama atenção é que os personagens não são os personagens ali do TF2, que não são. Todos não são. Cartunizados. TV Globinho. São séries iguais do CS, né? Isso. Então aí, ele é um mod aí do Quake World, né, que o Julie falou que é o Quake Online, né? Deixa, posso falar? Eu joguei muito Quake World Online. Olha ali, ó. Jogava. E era tri. Quando o pessoal... E era bacana. Joguei muito Unreal também. Forte abraço. Aí então aquela coisa, a Valve viu e disse, porra, olha aí, o pesado manja. Manja, tá bacana. Vamos chamar o John Cook e o Robin Walker, são os chapas que fizeram isso aí. E aí eles chamaram os caras pra Valve e aí eles começaram a fazer o Team Fortress Classic de verdade. É. Eles pegaram aquilo e lançaram ele juntamente com o Half-Life. Ele saiu junto com o Half-Life. Eles viram, sabe? Esse mod tá bacana, vamos fazer bonito? Fazer bonito? E aí fizeram bonito. Mas desde de 99, que foi quando saiu o jogo, então a Valve foi introduzindo coisas novas no jogo, né? Tipo... Eles melhoraram o balanço dos personagens, cenários e tal. Você vê aquelas modificações como o Team Fortress 2 tem agora, sabe? Como qualquer jogo aí da Valve. Qualquer jogo, né? Que tem sempre um add-on de graça. Ele só perdeu em popularidade para CS. Vejam só, então, no mundo online daquela época, então, Valve liderava com CS. Qual era o mundo online naquela época? Mu? Tibia? Não, Mu é depois. Na Tibia. E CS? Mu é depois. Mu é depois. É depois. Tinha o CS na Lan House e depois o vício da Lan House foi Mu. Sabe o que eu acho bizarro? Que eu só ouvi falar de Team Fortress depois que Six e turma começaram a falar. Porque isso eu não conheci. É legal de falar, porque Lanzonete, né, eu também, assim, eu... Bem depois eu ouvi falar do Team Fortress, como assim, Team Fortress 2, sabe? E aí já teve um. Cadê o 1, né? Classic, é verdade, assim? Eu confesso que o 1 é obscuro. Ele é bem obscuro, assim. Então, ali pelos anos 2000 e tal, ele recebeu muitas modificações que, inclusive, renomearam o jogo para Team Fortress 1.5. E foi disponibilizado para download no Steam. Pois é, o Team Fortress Classic, eu acho que ele foi completamente obscurecido, pelo menos para mim. Pelo CS, assim, porque o que a gente conhecia, o que eu conhecia de jogo online na época, era o CS mesmo. O Team Fortress, eu só fui ouvir falar bem depois, quando já tinha saído o Team Fortress 2, acho que a maioria das pessoas, não sei, os caras muito hardcore, que tipo, eram muito viciados em jogo, na época, que gostavam muito de FPS competitivo, que sabiam o que Team Fortress Classic era. Porque, além de eu ser meio novinha, né, tipo... criancinha e tal, não gostei de CS, nem me interessei por nada. Muito mais tarde que eu fui descobrir o que era. Ficou totalmente obscurecido mesmo. Eu não tenho aquela coisa de jogador hardcore de CS que gosta de jogar jogo que parece velho. Eu não... Depende muito do jogo pra mim, mas o TF Classic não bateu. O Team Fortress Classic, dá pra se dizer que ele é um CS mais leve, assim, porque tipo, não tem aquela coisa terrorista, as Força da Paz, essa coisa. Então, tipo, uma coisa mais cartunesca. É, não, e como ele é dividido em classe, tipo, cada classe... São 9 classes, né? Tipo, sim. Então, como cada classe tem um papel diferente, você podia ficar só no suporte, ao invés de tu ter que ser muito boom, headshot foda, sabe? Então, toda a linha do TF, desde o clássico até o 2, é justamente essa. Tu poder escolher se tu quer fazer... Se tu quer ser um sniper mega foda... Ou se tu quer ficar de médico, mais no suporte, aí, tipo, curar teus amigos de time, etc, etc, sabe? Então, tem essa divisão, assim, dá pra escolher. Eu acho que esse multiplayer online, ele foi um dos primeiros a realmente dar essas opções, que não era simplesmente só sair atirando, né? Ele tinha essa questão de suporte que a Liz comentou aí. É, basicamente não tem muito o que falar do Classic, né? E ninguém que jogou, se você aí ouvinte, leitor do site, por favor, jogou, comentem ou porque... hardcore, comentem porque a gente quer saber experiências do Classic comparando com essa, dois e tal. Esse falamos com sinceridade, legal. Não jogamos. Foi só não? Usamos a plataforma de Matheus Lanzonetti, o YouTube. Isso aí. Melhor plataforma, melhores gráficos. Todo mundo conheceu o Classic depois do 2? Aqui sim. Sim, sim. Ah, pois é, aí, tipo, meu... Não tem como. Aí não dá, né? É complicado. Outro mod oficial lançado pela Valve, que é um mod que é oficial, que foi lançado pela Valve, que é mod, que, mas é oficial. Sim. Entendi. Empresa que só vive de mod, que é isso? É moda, Lanzoni. Temos o Ricochet. Bing, bing, bing. Coelho Ricochet. Não é. Estava catando infos, né? Digitei no Alta Vista infos, Ricochet. E catei. Então, ele é conhecido na internet, o pessoal comenta bastante como o Tron First FPS. Porque o visual dele é todo baseado no Tron, ele é um negócio meio futurista. Filmando você que lembra Mateus do Quake ama. 3? Matheus ama Tron. Quake 3, que tinha aqueles lugares que tu pulava. Não, eu odeio esse jogo. Jeff Bridges, beijo na boca. Guess fora. Lembra que tinha uns lugares que tu pulava, assim... Tu pulava e ia de um lado pro outro. Sim. Ele é basicamente isso aí. Que as armas são baseadas em tu empurrar o personagem pra sair, pra cair. Então tem várias bolinhas voando com os gráficos tipo Tron, futurista, assim. E tu vai pulando bem numa colorido. E outra, dando tiro nos caras pra eles caírem pra falecerem. Mas é mais colorido, né? Sim, é totalmente... E, sabe aqueles caras gordos, cheio de tatuagem meio gótico que fica em casa escutando dance? Gabe News. Tipo, sabe aquela festa? De sombra, com sombra no olho, sempre. Isso, sabe aquela festa que o Neo foi no Matrix 1? Sim. E esses caras que estão nessa festa são os caras que jogam ricochete. Obrigado. Não tem muito o que falar. Eles têm. É isso aí. Podem ver já vídeos. É, e se tu ficar pulando, dando tiro, saindo dos caras, foi o modo oficial que saiu, né? O pessoal jogou. Matheus jogava na época que tinha o cabelo amarelo. Isso, quando o Matheus... Quando o Six era clubber... Tinha uma calça laranja coladinha de couro. Eu usava verde amarelo. não tem muito o que falar do Ricochet também, é mais um dos mods, né, do Half-Life. Mas foi oficial, né? Mais um que não conheço essa porra, mais um. Mas esse foi oficial, né? E quem não conhece, Fucas, tu nunca viu, cara? Nunca vi então, mesmo. Vale a pena pela curiosidade. Vale a pena pela curiosidade. E pelo usar visual. A plataforma YouTube pra ver agora o jogo. Isso. Não, e pelo visual, assim, ele é um negócio diferente, assim, tudo. Talvez de jogar do não seja tão... Do futuro total. Pra... Oi? Do futuro total. É, totalmente. Futuro dos anos 80, né? É. Não é nem aquele que o Marty McFly foi, né? É, eu aquele... dizer, não é o futuro Rio Valley, não. Não, não. É um futuro neon, todo mundo é neon. Acabou a luz no planeta, todo mundo usa neon. É um futuro negra. Laser tag, tá ligado? Isso. Tipo o laser tag que o Barney Simpson vai jogar, sabe? Sim. Isso aí. Seguindo, temos o... Day of Defeat. Day of Defeat, o dia do defeito, vai. E aí, espero que o Lanzonetti não fique puto, mas é mais um mod que foi lançado. Ah, Lanzonetti! É só. Outro mod. É, eles gostam bastante de mod mesmo. É. Day of the Fit, ele é um outro modo de... Um outro mod de Half-Life lançado em 2000, né? Tipo, o mod foi feito em 2000 e a Valve lançou oficialmente em 2003, assim. E eu ouso dizer que ele é mais legal do que CS, porque ele é de... Da Segunda Guerra Mundial, assim. Então, Matheus ama a Segunda Guerra. Você escolhe o eixo ou os aliados, né? E é um FPS... De objetivos diferentes, que nem o CS também tem, o TF também tem, mas o tema é Segunda Guerra Mundial, com armas da Segunda Guerra, etc, etc, assim. Então, eu acho o tema muito mais legal do que terroristas e policiais. E acho que algumas pessoas concordam comigo, mas o CS ficou muito mais famoso. Eu concordo com a Liz. Todo mundo concorda com a Liz nesse aspecto. Sim, eu prefiro... E é legal porque, assim, cada... cada lado tem, tipo, as armas são diferentes e etc, etc. Ele é historicamente... Eu não sei se ele chega a ser, tipo, historicamente preciso, assim, mas ele segue a história ele mesmo. Ele segue a vibe da Segunda Guerra. É, mas, tipo, separando os lados, etc. Trending topics da Segunda Guerra. O interessante é que agora Infinite vai sair Infinite Sadness, o, né, não conhecer o, isso. O Day of Defeat 2, e só eu... Porra, Day of Defeat 1? Ah, tá, sei que peraí, vamos ver que jogo é o 1 primeiro, né, cara? Daí eu fui descobrir que é esse modo. Ah, veja só. O esquema é que, assim, em 2005 foi lançado o Day of Defeat Source... E nesse só tem os americanos e os alemães. No anterior, no Day of Defeat primeiro, tu podia escolher entre os americanos e os ingleses. E aqui e daí tu podia escolher a galera do eixo também. E daí no outro, no Source, que foi em 2005, é só os americanos e os alemães. Porque, né, tipo, pessoas mais importantes da Segunda Guerra, obviamente, então limitaram. Tinha que ter um mod pra tu jogar com os italianos, com os brasileiros cagados e com os japoneses. Os pracinhas. Pô, falar mal os pracinhas, meu. Então, assim, o Day of Defeat, ele é um jogo bem legal, mas é aquela coisa. Assim como vários outros jogos que foram lançados mais ou menos na mesma época que o CS, tipo, sobrou pra sombra, né? Tipo, whatever, assim, quase ninguém nunca jogou, quase ninguém conhece, porque o CS é muito mais importante e muito mais conhecido. Sei lá, dá uma peninha do jogo, porque é legal. É, mais uma vez, né, o CS tomando conta aí de tudo, todos esses mods aí. Né? Mas é interessante falar do Day of Defeat, porque ele é baseado na Segunda Guerra aí, como tu falou, né? Amigos, gactas e senhores, chegamos então na pega. Cadê meus contestadores? Aqui diz assim, ó, Near Unanimous Critical Acclaim. Todos ama. Half-Life Near 2. Half-Life 2 lançado em novembro, de 16 de novembro de 2004. Era pra ser lançado antes, né? Vocês isso. Muito antes. Muito antes. Era, ele, o projeto meio que vazou pela internet, tem histórias bizarras. Eu lembro que o Matias tinha... Não era um... Sim, eu lembro que o Matias tinha isso. Era um troço, sim... E outro. E nossa, era tipo 3 minutos de gameplay e era 192 megas. Nós ficamos, meu Deus do céu. Sim, que isso? Tudo isso, meu Deus, vamos baixar. O mundo se deleitou com Half-Life 2, a segunda versão do melhor jogo de FPS que existia até a época. Ó, esse jogo trouxe inovações físicas com a nova. Físicas, principalmente. Engine, né? É. Tá. Animações, som do jogo, que é muito bom. Inteligência artificial, que é muito bom. A narrativa do jogo também. Que é, né, na mesma vibe do 1, mas melhorado. Mas melhorado. E gráficos. Gráficos lindos. Que é o que mais importa, mentira. Sim. Não, os gráficos não eram tão lindos assim, né? Mas eram lindos. Era legal. O jogo saiu na mesma época que Doom 3. O Doom 3 pisava em cima do Half-Life 2 e cuspia. Mas não, o Doom 3 é uma merda. O Doom 3 é um bom jogo, mas narrativamente ele é uma merda. Mas o Half-Life ganha de lavada. Então, assim, tipo, o jogo inteiro. Também não acho. O gráfico Doom 3 é gráfico. Não, porque vocês viram o Half-Life 2 esses dias aí. Que sabe que ultimamente a Steam libera lá umas atualizações gráficas. Sim, assim. Seguido. Mas na época o Half-Life 2 não era tudo isso, não, cara. Em gráfico, calma lá, em gráficos, né? Não, mas eu gostava, cara. O jogo virava qualquer FPS da época. Eu lembro o que. Eles eram redondinhos, cara. Eles eram redondinhos. Eu lembro que o que realmente modificou no Half-Life 2, mesmo, assim, de qualquer coisa, foi a física do jogo. Todo mundo falava de física e não sei quem ia usar física pra teste na faculdade, ia usar não sei quem tal universidade usava a engine do Half-Life pra testar física de não sei o que. A física, era tudo a física. Que a partir daí foi que o pessoal começou a ser chato com física em jogos. Isso que antes mesmo. Era aquilo lá, dava o tiro, o cara voava, tava tranquilo. Aí depois o Half-Life 2, todo mundo ficou chato com física. Porque foi o primeiro, se não. Foi um dos primeiros, se não o primeiro, que usou física pra puzzle em jogo, assim, tipo. É. Que tu tinha que se preocupar em, sei lá, colocar uns negócios pesados de um lado pra erguer uma alavanca que te deixava subir não sei aonde, etc, etc. Isso é. Não é. Por que tem essa física, Fuca? Me corrijam se. Source. Porque isso não é só da Source. Não tem o Havok junto nisso aí também? É, a Source, ela usou uma versão. Tipo, bastante mexida e modificada da Havok, mas tem o dedo do Havok no engine, tem sim. Ah, mas tem. Existe, não é piração, não. Eles pegaram o Havok e modificaram pra caber na Source, pra funcionar com Source. Digamos então que é um mod da Havok. É um mod da Havok. Não, é mais complicado. Mods. O jogo continua... Agora spoiler, né? O jogo continua exatamente após a tua grande escolha no final do Half-Life 1. Exatamente. Porque não vamos falar, porque se você não jogou, você vai jogar. Isso. Porque chega no final, vem Shao Kahn e diz, choose your destiny. Choose your destiny. Depois dessa escolha, tu realmente continua diretaço, assim, é tipo De Volta para o Futuro 1 e 2 e 2 e 3. É direto, junto, assim. Se tu jogar seguido, é uma loucuragem. É, rapidamente. Tipo, história, então, o jogo você sai do laboratório, do primeiro, que era um cenário muito limitado, né? Isso, que era só em Grand Canyon. Era como se fosse, vamos dizer, a mansão do Resident Evil 1, né? Isso, era um lugar fechado, foi para um lugar totalmente aberto, que foi o 2. Isso, que é... Que é numa cidade, né, City 17. Welcome to City 17. É na cidade 17, que é isso, joga um jogo pra descobrir por que é cidade 17. E incluindo não só a parte urbana, como toda... Tudo. A litoral... Fluvial. Colônia, no campo, os italianos, os alemães, tudo junto lá. É, bah, isso é uma... Bah, isso dá uma imersão violenta, cara. Fantástico, assim, muito aberto, muito bom, abertíssimo, assim, tipo, eu lembro, tem a fase que tu vai com aquele, o barquinho do ventilador. Ah, o hovercraft é tão legal. É, e eu também curti, mas tipo, é longo pra caralho as fases, assim, tu vai, não acaba mais, Deus do live, eu tô chegando em Santa Catarina, e tô ainda em... Então, assim, tem muitos personagens que tu interage, os personagens falam contigo toda hora. E falam olhando pra ti, né? Eles falam olhando pra ti. É interessante porque se tem o personagem junto contigo, ele tá do teu lado. E tu vai caminhando, ele vai te acompanhando a cabeça. Isso. Isso sim, ele vira a cabeça. Ele vira a cabeça pra ver onde que tu tá indo. Ele não fica ali parado assim, tipo GoldenEye, que fica as mãos quadradas ali, o cara parado, sabe? O mano Half-Life 1 também, assim, ele falava contigo assim, meio que ficava parado no mesmo canto, assim. Isso. E ali não, aí ele pegou essa interatividade meio que, entre aspas, inventada pelo Half-Life, isso, né? E melhorou 100%. Hoje em dia, basicamente, todos. Cara, é difícil ver um jogo que não é assim, né? É, isso, e aquela coisa de muitas coisas acontecendo no cenário, né? Tu fala com ETs também, uns aprenderam a falar, Freeman, eles se chamam de Freeman, né? Tal. Freeman. Parou tu, ETs, tá. O Critico Perfect Dark é o viciante em ETs. Os ETs são carismáticos? Ou tem uma explicação madura para aceitar os ETs? Tem uma explicação madura para aceitar isso. Não é Elvis, roupa de camisa dos Estados Unidos. Dá pra levar a sério? Bom, continue. Nem usa o maiô dos Estados Unidos. Me prova que dá pra levar a sério um ET cinza com a camisa dos Estados Unidos. Maiô dos Estados Unidos, meu. E é mais um jogo, né, que tem um final, porque o final do 1 é Hã? E o final desse também é Hã? É mais Hã ainda. É mais ainda, né? Porque tu pensa, meu Deus, agora acabou, né? Opa, olá. É, tu tá lá fazendo negócio, né? O negócio explodindo e começa os créditos. Não, é a história é tridesenvolvida, acontece muita coisa enquanto muita tá jogando, coisa. Tu se sente muito inserido no troço, assim. Tu realmente se sente o Morgan Freeman, né? Que não é o Morgan Freeman. O Gordon. É o Morgan Freeman pra mim, é o cara do Robin Hood. Antes da gente focar na história, a gente tem que focar nos aspectos técnicos. Tecnicamente, o que o Half-Life mudou, né? Fusca. O que tu falou ali das cabeças girarem com o Gordon Freeman, o mundo reagindo totalmente ao Gordon Freeman. Né? Exatamente. Tu faz parte do mundo, né? Faz parte daquele mundo, né? Ali já falamos dos Campos Elíseos que tem. Dos Campos Elíseos. City 17, né? Que tu vai por tudo, né? O mapa, o capítulo, assim. Tu vai pra praia. É por capítulo. Tem o bug, né? Que tu dirige, o Overcraft também, isso, né? A praia, o mar, muito lindo, não, aquele mar. Quero nadar, água. Tem só perde pra Bioshock. Tem. Bom. Tem, então, elementos puxados de outras ficções científicas que eu lembrei agora, que são aquelas aranhas que é muito... Aquelas aranhas da praia que é muito Tropas Estelares, que o Julio ama. Verdade. Meu cara, Deus, é muito saco. Oh, quase gozei nas calças. É muita fuder essa os parte. Os bichos do Cloverfield, né? Bichos são a cara do Half-Life 2. Cara, na praia, eu acho que eu joguei umas 3 vezes a mesma fase. Que tu tem que pular de uma pedra pra outra, né? Isso. Que eles vêm e te pegam. Não, muita emoção. Tem que pular, porque ali, senão tu faz som no chão e eles te pegam pelo som, saca? E era muito triste. E a parte do cemitério... Isso. Tem uma arma que tu controla esses bichos, não é? Não. É tipo uma comida, sim, que tu sim. Joga. Eu não tô ligado. Não, tu joga o feromônio dele. Isso. E tu atira as bolas. Tu pega as bolas. Tu pega o pedaço do bicho e tu aperta e os bichos te seguem, sabe? Isso. Muito legal. Bah, é muita. Bah, que jogão. É. É claro. Chega, né? Vem os policiais lá dando tirinho. Sai daqui, tu, sou polícia. Na prisão lá. Aí tu lá. Eles arrancam os bichos. Que amor. Que amor. Amo. É legal, muito legal. E é claro, né? Não esquecendo da Gravity Gun, né? Que mudou o conceito, né? A física aí da Source, cara, tem muito que a gente colocava, pegava a caixa com a Gravity Gun e colocava no canto, a caixa não caía direito, ela caía, ela batia conforme isso. Tu largava, né? As coisas giravam no chão, as latas giravam no chão. As latas de tinta que tu jogava e pintava as paredes com os bichos. Não, esse jogo é lindão, cara, linda. A física do jogo foi... Os tripods no final. Mas não vamos focar muito nesse jogo, não. Né? Só como é a Valve, né? A gente tem que dar um pulo duplo aí, né? No Half-Life, que é... Mas, enfim, no caso, a Valve já estava consagrada com tudo que ela fez antes. Com Half-Life 2, ela pisou e disse, eu sou das grandes. Eles utilizaram bastante a plataforma que na época ainda era mais ou menos recente, plataforma online, que era Steam. Isso. Divulgaram muitas coisas do Half-Life 2 por Steam, com vídeos e tal. Foi exclusivo só por lá, né? O merchan. Steam, né? Então, nesse quesito, eles foram muito visionários nessa questão de criar a fumacinha, isso, o vapor, saca? Baseado em todo esse sucesso, todos amam Half-Life 2, saiu, não alguns modos, uma penca de modos de Half-Life 2. É, não oficiais, não vou falar todos, sim, né, mas vai... É, Half-Life 2, antes disso, Half-Life 2, então, gerou duas sequências, né, são complementos da história do 2. Que falaremos agora junto da Orange Box, né? Falaremos junto da Orange Box, mas antes de falar dos complementos e do Lost Coast, né, Matheus? Então, existem muitos players, muitos mods, tá? Temos o mais famoso aí, que é o Black Mesa, que nós já citamos. Temos um modo chamado Eclipse. Que joga, é uma batalha entre vampiros e lobos. Lobisomens. Não, é mentira, tá? Que é em terceira pessoa, desenvolvido por estudantes, né? Temos também uma chamada de Flipside, tá? Fuca, pergunta Lanzonete. Um mod que fizeram de GoldenEye para... Tem, vamos chegar lá. Ah, tá. Então tem um Flipside. Minerva, Relax, Week the Water, Nightmare House 2 e Portal Prelude. Battlegrounds 2, Dino the Day, Dystopia, Empires, Eternal Silence, Fortress Forever, Garry's Mod, GoldenEye Source, Half-Life 2, Capture the Flag, Capture a Bandeira, The Hidden, Insurgency Modern Infantry Combat, Iron Grip, The Oppression, Jailbreak Source, Modular Combat, Mario Kart Source, Neo Tokyo, Perfect Dark Source. Pirates, Vikings and Knights 2, Plan of Attack, Resistance and Liberation, Source Force, Synergy, World War 1 Source, Zombie Panic Source. Todos os caras que fizeram mods não foram contratados pela Valve. Eu não sei, porque senão a empresa não teria sido. Porque aí já virou zona, né? This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. Mas aí o pessoal pensa assim, ué, como o Lanzoni falou, ué, mas a Valve só lançou dois jogos então, né? Porra, essa, né? Lançou Half-Life 1, Half-Life 2, e pegou os mods aí, Counter-Strike, comprou, né? Uma pau no cu, né? E aí, pra dar na cara desse pessoal, o que ela fez, Fuca? Ela lançou Orange Box. O que é Orange Box, né? Orange Box, segundo a própria promoção, é o... Como é que é? É o pacote com o melhor preço. Como é isso. Que é? Isso. O que vem nesse pacote? Vamos lá. A vida. Primeiramente, o que chamou a atenção The do Meaning Orange of Box, Life que Monty Python procurava. É. Foi o Half-Life episódio 1, né? E o episódio 2. Sim. Claro que o episódio 1 saiu um pouco antes, né? Mas a gente já vai estar aqui. Saiu o Half-Life 2. Half-Life 2, ali que a gente falou, né? Isso. E Half-Life 2, episódio 1 e episódio 2. São continuações. O episódio 1 não é tão comprido, é um jogo mais curto. O episódio 1 ele continua exatamente onde acabou o Half-Life 2 e tem umas 3 horas. É. É isso. E o episódio 2, isso. Isso. E o episódio 2, daí... É mais comprido. Então, com 6 horas de jogo. Tem 6, assim. 7, que continua exatamente de onde parou o episódio 1. Então, o jogo continua, tipo, sabe? E aí, o que chamou a atenção foi Print isso, Money, né? Aprenderam com Capcom isso aí, tá? Sim. Não, mas aí que tá, isso aí foi bacana, porque lançou esses dois jogos que o povo queria, né? Sim. E de brinde, né? Pra falar assim, o Team Fortress 2, que o pessoal, opa, vamos ver o que é isso, que opa, novidade. No Orange Box, tudo junto. E daí depois, um jogo que ninguém dava porra mínima nenhuma, que deve ser, como ali tu falou, do mod, né? Na verdade, tipo, tu pagava pelos Half-Life. Isso, o resto era o brinde, né? Team Fortress 2 e Portal 1 eram grátis. Eram grátis, porque o que é, né, o Team Fortress 2 e o Portal 1, né? Então eu vou falar do Portal, né? Só pra citar da Orange Box, até hoje, IGN's, GameSpot e afins... Tá entre os 10 melhores jogos até hoje, 2011. Orange Box. É, na verdade não é um jogo, é tudo um pacotão, né? Sim, um pacotão, né? Aí começou o merchan do Steam. Pois é, aí há o questionamento, eu não sei se todo mundo concorda. Quer dizer, devem concordar, né? Mas, tipo, episódio 1 e 2, o 2 é, tipo, quase, sei lá, é melhor do que o Half-Life 2. A história é mais bem desenvolvida, ele é mais bonito, ele é mais legal. E, tipo... E é engraçado, assim, porque o Portal, ele veio, tipo, de brinde, né, no Orange Box. Eu fico me perguntando, assim, tipo, meu, imagina essas pessoas que estavam, tipo, que compraram a Orange Box na época que foi lançada, assim. Tipo, tá, beleza, 5 jogos pelo preço de 1, mas o que eu quero são os Half-Life. Saberiam o que o Portal veio a se tornar e o que ele virou hoje, assim. Tipo, acho que ninguém fazia a menor ideia, assim, do fenômeno que ia ser, tá ligado? É, eu acho que o pessoal não ia fazer isso na época, não, se soubesse que ia ser tão grande, assim. Com certeza não. Isso. É que ele começou com... Porque o Portal 1 é cult, né? É o cult. O Portal 1, ele é mais uma experiência, na real. Ele é, tipo, mais um experimento, porque ele tem, tipo, vai, 2 horas de gameplay, se tu for jogar ele mais tocadinho, assim. Se for bom, assim, dá umas 2 horas, né? É. Porque quando tu for jogar o Portal 1, né, tu sabe que é um puzzle game, né? Sim, sim. E já que a gente tá falando dele, é um FPS, só que não é um FPS comum, né? Não, é tradicional. Não tem ataques, não tem defesas, é só um puzzle. E é tu, mulher, com colante de pé descalço. A Shell, né? Que ninguém sabia nada, né, cara? Liberaram lá o jogo, liberaram uma mulher numa salinha, e abriram o portal com uma voz de robô te dando as instruções, né? Não, mas eu acho medo, porque, tipo, tu tá lá, e aí o relógio termina uma contagem, abre a porta e sai. Aí tu, tá? E aí, né, o portal tu começa com essa personagem feminina, né, como tu falou, na sala ali, com o Radinho, lembra? O Radinho. Uma musiquinha, né? É louco. Com uniforme e tal, né? Daí tu pensa, mas o que estou fazendo aqui, roupa, né? Roupa de surfista. E tu descobre que tu é um experimento, né? Da empresa ali, da Aperture Science, né? Que ficou famoso pra caralho isso aí. Controlada pela GLaDOS, né? O que é a GLaDOS, né? Que o Rodrigo Lanzoni tirou. Ô, mas é igual o do DOS. É claro que é do DOS. É porque é uma atiração com o DOS. É. DOS, inimigo do defunto. GLaDOS. Ela é a filha do HAL 9000. E aí, depois tu vai no 2, a gente vai chegar. Não vamos nem falar spoiler do jogo, porque o jogo é meio novo. Por favor, não falem spoiler do 2, que eu acabei de começar de jogar. Pelo amor, sério, eu vou bater, eu vou ir aí pessoalmente em Carlos Barbosa bater em vocês, se vocês me pedirem spoiler desse jogo. Isso, beleza. O Matheus disse que tem revelações do D-Man no Portal 2. Não, mas tem revelações do navio, cara, que eu... Sorrisos. Oh, spoiler, não façam, sem brincadeira. Mas eu também não joguei, não vamos preocupar. Como fazer a Liz para Carlos Barbosa? Falar spoiler de Portal, né? Sem spoiler, tá sem bom. Spoiler. Tá bom. Então, né, o que o Portal fez, né, além dessa historinha ali, foi a Portal Gun, né, que foi a física usada com os puzzles, né? Física! É muito... Física! E sei lá, né? Tu tá ali com a Portal Gun, né? Que é uma arma... Como é que ela funciona? Ninguém que jogou Portal Gun? Ela abre portas, meu Deus. Portas assim, azuis, né? E laranjas. É, pois é. No começo... É muito divertido. Ela te dá o portal azul, né? Que tu entra. Sim. E o portal laranja. Né? Que tu entra em um e sai no outro. Veja que legal. Veja só. E aí tem vários puzzles no começo do jogo. E a monta de cenário branco pra te passar as coisas. No começo do jogo? Sim. No começo do jogo, o portal que... Primeiro que tu faz, assim, tem uma escada grande, tu não consegue subir a escada. Sim. Aí tu lança o azul ali na parede e tu lança o laranja atrás da escada lá. E aí tu sobe lá em cima. Isso, aí tu consegue. Começa assim, sabe? Se eu der o portal pro Lanzonete agora, o 1 ou 2, no final do jogo ele não vai sair do chão, saca? Porque os puzzles do jogo vão aumentando a dificuldade. Tu tem que ter a experiência, tem que ter a manha do jogo, senão tu não vai sair do chão, sabe? Será? É o chamado Thinking with Portals, porque chega um ponto do jogo que você tá tão acostumado a pensar na lógica dos portais, que é quase natural você fazer as coisas pensando em como que você vai sair. E tem toda a pira da física, né? Tipo, vai dizer, coisa mais legal. Eu não sei se foi só eu, mas eu passei um tempão naquela sala grandona, assim, mais no final, que ela é, tipo, bem grande, só, tipo, pulando aleatoriamente, né? Pra ver se eu chegava mais alto, sei lá. Porque, assim, né, a moral do portal, por exemplo, tu joga o portal aqui na casa do Júlio, na parede, aqui onde está a Fuca. Sim, pois você não. Você larga um portal no teto, laranja, tu entra ali e tu vai cair, sabe? Eu caio no colo de Maria. Essa é a lógica. Daí se tu largar um no chão, assim, né, e um lá em cima, tu vai ficar pulando. Sabe? Sim. Bom, eu lembro que o Six uma vez enfrentou um bichinho pra cima, uma metralhadora. Ah, esse bicho me incomodou, lançou um portal debaixo dele e caiu e se mandou e passou a fase. É, na real ele não tem esses bichinhos ali, são os, como é que chama ali, os torrents, né? Como é que é? Torrents! Ah, gente, vocês sabiam que o Mike Patton, sabem o Mike Patton do Faith No More? Sim. Então, ele que faz a voz de um daqueles olhos lá da Gleidos no final, aquela que fica, fica rosnando. É Mas como é que não canta Midlife Crisis? Epic. Não, ele só faz. Ele, e outro easter egg, ele também faz alguns sons de alguns zumbis no Left 4 Dead. Oh, ele curte a Valve, sim. Viu? O Mike Patton é fã da Valve, vejam só. Eu gosto da banda. Ele é freelancer. Da Valve, ele é for life. Mas o que, além da física e dos portais e o Think Reports que a Alice falou, né? Mas o que chamou a atenção, amigos, que a Luz Night ama, essa personagem é a Kleidos. Kleidos, né? O robô mais carismático do universo. Ela tem um senso de humor peculiar. Peculiar demais, né? Peculiar. You're going to the left, I'm going to the right. O momento que eu mais gosto dela é no final, depois que ela já te trapaceou, e daí ela vira pra você e fala, tipo... Someday we'll remember this and laugh, and laugh, and laugh. Oh, ela, cara, ela te zoou o tempo inteiro, assim, tipo, a Gladys, assim, eu joguei de novo esses dias o portal primeiro, no horário de almoço, assim, na empresa, e era, só dava eu rindo sozinha alto lá, assim, porque ela, sei lá, ela só quer te zoar e ela fala como se ela não estivesse te zoando, daí ela pede desculpa e fala, não, então... Lembra daquela vez que eu tentei te matar? Que engraçado que foi, né? Tipo, uma brincadeira, assim. Muito zoada, cara. Meu zoeira Deus. Total. Não, ela é tira muito, é maldosa, né? É maldosa. Tem um pozo que tu chega lá, daí ela é muito difícil, sabe? Daí ela... Vamos ficar aqui esperando, já que você vai demorar anos... O quê? Você já passou? Não, isso não está certo. É muito engraçado que ela tira muito isso, cara. É o Hall 9000. Cara, pra mim, assim, o momento mais que define a Gladys é na hora que você tá com o Companion Cube. Daquela dor no coração de ter que se despedir dele. E aí, dependendo, tipo, não depende, sim. Não importa o quanto você demorar pra jogar ele lá no negócio. Ela, depois que você joga, ela vira e fala: olha, você foi a pessoa que menos demorou pra jogar o Companion Cube. Tipo, você não tem coração, sabe? É, você... Ela fica te zoando. Assim. O Companion Cube, né, na realidade, ele é um cubo, né, cara? É uma caixa que tem corações. Ah, ele é bonitinho. Não, é do 2, não pode falar. Não, na verdade, o Kick's Ally é assim, né? O que tu tá pra... Tu tem que fugir daquele lugar, sabe? Tá, isso aí é bom, tá. Não, tu tem que sair daquele lugar. Sim. E a única coisa que ela te fala, a Gleidos, é assim... Termina os testes e no final vai ter bolo pra ela você. Ela dá hints. Fica, vai ter bolo. Vai ter bolo, fica que vai ter bolo, sabe? No final, se tu terminar os testes, vai ter bolo. Só que daí ela vai te matar ali no jogo, sabe? Ali na missão, não sei qual que é, 19, 20, sei lá. É, a 19 é o capítulo inteiro gigante, que é desde o momento em que você tem que sair do fogo, esse, até o final. É, na verdade, assim, tu faz todos os testes, né? Daí ela vai, e daí o último teste é tu ir numa esteira, assim, direto pro fogo, sabe? Daí ela, ok, então o teste terminado, né? O bolo é que quiser lá, né? Te fode aí. Daí, claro, tem a porta do que sai do fogo, né? Tipo, muito simples. Daí ela, opa, o que você está fazendo? Você está fugindo? Como assim? Você é um teste, tá? E aí ela o último fala, capítulo, tipo, ah, era só uma brincadeira. Por favor, assuma a posição de escorte da festa, que logo uma pessoa vai aí pegar você pra levar você pra festa de comemoração, onde vai ter bolo. Assume the party escort submission position, or you will miss the party. Eu vi uma homenagem no X-Men Wolverine, que tu vai numa sala secreta e tem um bolo, cakes lá, e ela tá 7 dias, assim, no bolo, saca? É isso aí. Homenagem pro portal. Mas o legal disso aí é depois ela começa a ficar assustada, sabe? Que saiu do teste, tá... Entrando nas entranhas da Aperture Science, no laboratório, assim. E ela começa a se cagar, né? Opa, ela tá chegando em mim, né? Daí no final, ali, no, sem contar spoilers. Mas o 2 começa de um jeito espetacular, né? Bom, o jogo ganhou... Como era esse jogo aí, tem 3, 4 horas, né? Só. Ele é bem curto. Lanzo, por favor, jogue ele, que ele é curto. Mas de graça em cima? Ou é quando... Eu acho que... Teve uma época que ele tava de graça em cima. Eu não sei. Agora, eu não sei, cara. Se ele tá ainda de graça. Não sei se ainda tá. Tem que dar uma olhada. Ele é bem difícil, né? É poucos Obamas. Ah, e tipo, vale muito a pena, assim. Então, né, junto com o Orange Box, né, já que falamos de Portal, veio também o Team Fortress 2. Ai, gente, Team Fortress 2 é um dos meus jogos preferidos do universo. Assim. Eu também, é bom. Eu sou bem retardada e bem boba quando eu falo de TF, porque eu sou... E isso que eu nem tenho muitas horas de jogo, na verdade, porque quando eu comecei a jogar TF mesmo, assim, tipo, de verdade, assim, tipo, encanar, eu já tava trabalhando, então o único horário que eu tinha pra jogar era na hora do almoço, a gente jogava com a galera da empresa. Olha, TF pode causar uma discórdia entre umas pessoas, gente, pode, vocês não fazem ideia. É, mas player, né? Então, o TF, ele foi lançado em 99, na real. Ele é junto com a Orange Box, e, meu... É engraçado como ele é velho, sei lá, meu, 99, cara, faz muito tempo, assim. E o lance é que o TF, ele foi anunciado em 98, o TF2, mudou pra caralho, porque no início ele era pra ser parecido com o Classic, tipo, isso, aquele estilo... Aquele personagens reais, estilo... É, personagem realista, etc, etc. E até o estilo de gameplay ia ser mais parecido, mais militarizado, etc, etc. Em 99, que foi quando ele, tipo, apareceu pela primeira vez, assim, tipo, não lançado, mas que ele apareceu mais pro público mesmo, ele começou, a partir daí, a mudar, e aí mudando pra esse estilo mais cartoon e mais engraçado, mais, tipo, sei lá, mais bobo quase, se for dizer. Quando ele foi lançado de verdade em 2007, junto com a Orange Box, ele tá totalmente diferente do Classic, né, do original, total e absolutamente diferente, com um foco muito mais no estilo gráfico, tipo, de ser estilizado e cartunesco, tipo, de ser diferente, ser engraçadinho, pra justamente não ter esse elemento realístico que tinha que ter antes. É, ou seja, então eles podiam se permitir fazer loucuras com as armas, sabe? Tipo, fazer armas diferentes sem ter que se prender ao realismo. Então, o TF... 2, ele é basicamente a mesma coisa que o Classic em termos de gameplay. São 9 classes, 2 times diferentes que competem por objetivos, sei lá, dependendo do mapa, eles podem competir por objetivos diferentes, assim. Mas o esquema do TF é justamente esse. Como as classes são bem diferenciadas, você pode escolher quem você quer ser e o que você vai jogar, que estilo de jogo, se você quer jogar um negócio mais sério e mais hardcore, ou um lance, tipo, sei lá, só ficar apertando pra frente e mouse e deu, sabe? Ele tem os dois times, eles são tratados como duas empresas diferentes, né, a Red e a Blue. Uma é de escavação e mineração, a outra é, tipo, científica e blá blá blá. Eles têm estilos visuais diferentes, então acho que todo esse foco no estilo gráfico é um negócio que deixou o TF muito carismático. E por isso que ele é tão... tem tanto sucesso, assim, hoje. Tipo, então, desde 99 no desenvolvimento, quando eles decidiram que eles não iam fazer o estilo visual realístico, etc, etc... Até agora, acho que foi só sucesso, assim. Foi, tipo, uma ideia boa atrás da outra. E hoje, gente, TF, tipo... Todas as mudanças que se passaram desde 2007 até agora, em termos de método de compra, tipo, recentemente ele virou free-to-play, ou seja, você não precisa pagar pra jogar ele, você só paga pelos itens que você quer ter dentro dele. Tipo, acho que a Valve acertou 100% no TF até agora, assim. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que o grande lance do TF, que eu, inclusive, falei há um mês e meio, 2 meses atrás pro meu colega de trabalho, e ele viciou naquela bosta que ele joga todos os dias, vai dormir sempre 1:30 da manhã, ele me disse. Viciou o irmão, todo mundo joga agora, né? É carisma mil, né? Porque a primeira coisa que ele me disse é assim, cara, é jogabilidade muito fácil e é muito carismático. Eu acho que esse é o grande lance, porque tudo que era FPS, multiplayer, era muito sério, essa coisa militarizada e tal. E isso, TF, esse é o contrário. E o TF2 é justamente o contrário, é um jogo que tu pode jogar a qualquer hora, tu não precisa ter clima, vontade, tu vai lá e tu joga e é divertido. Vai lá, sabe? Joga 10, 15 minutos e tá satisfeito. E tá satisfeito, sabe? E daí tem ali das classes, né? Tem o Demon Man, que é o que joga as bombas. Amo, né? Negão. Adoro o Demon Man. Sempre usa o Negão. Eu odeio, cara. Eu sempre uso o Negão. Tem o Spy, né? Que ele se disfarça do inimigo, né? Spy. Daí, por exemplo, Ted Blue, ele fica red. Claro. Tem o Sniper, que é o Lanzoni, né? Ele fica lá em cima da Lanzoni, né? Atirando em todo mundo. Só lá em cima do Complex. Headshot em todo mundo. E fica em cima do Complex. Tem o Engineer, né, que é o engenheiro. Adoro, amo. Eu, quando ouvi falar do engenheiro, pensei, deve ser complicado jogar com esse cara, né? Mas é o cara mais simples que tem, sabe? É muito simples. Porque tu o monta... O engenheiro, na verdade, não acho que é o mais simples, não, gente. Eu acho ele bem simples. Eu acho mais complicado jogar com o Spike. Tu monta a tua Sentry, né? Que é a tua arminha no chão, a tua carregadora. E tu pode montar bases pra alimentação ali, medicação e tal, pro pessoal ir lá recuperar vital. Tu monta meio escondido, assim. Ele os malucos lá correndo. É, vou te matar. Tu jogou metralha todo mundo, sabe? Eu acho que tem esse... É o mais cagado, o mais cagado. Sim. Mas eu não acho que é cagado. Eu acho que ele é um personagem pra quem... não tem muita habilidade e com mouse pra matar rápido. E ele é um personagem extremamente estratégico. Então, é pra aquele pessoal. Mas aí que tá. O lance do engenheiro, e o motivo pelo qual eu falo que ele não é tão simples assim de pegar no começo, é que pra você ser um bom engenheiro, tipo, pra você, sei lá, conseguir fazer alguma coisa, você tem que conhecer o mapa. Ou seja, tem que conhecer o mapa. Se você nunca jogou, tipo, você vai ficar perdidaço, não vai saber onde tem que colocar as coisas, onde colocar teleporte. E eu acho que a classe mais simples, as duas classes mais simples. Até tem três classes que eu acho as mais fáceis de pegar no começo, são Pyro. O Pyro. Pyro, com certeza. O Heavy e o Médico. São as classes que, tipo, o Pyro e o Heavy, principalmente, pra quem nunca jogou, tu não precisa saber nada, além do fato de que tu anda pra frente, mira com o mouse e atira. E o Pyro, tu anda pra frente, liga o fogo e vai. E queima tudo, e amigo e inimigo é claro que essas classes, principalmente o Pyro, que é, eu acho que é a minha classe principal, tem subdinâmicas... que você aprende depois que você fica um pouco melhor. Por exemplo, o Pyro tem a habilidade de soltar um blast de ar com o flamethrower dele, que reflete granada, que reflete rocket. E isso inclusive de sempre, isso é uma mecânica que funciona muito quando você aprende a ficar mais, sei lá, melhor assim na classe. Mas, de fato, Pyro, Heavy e Médico são as classes mais simples de pegar, porque não requer muita... E o Médico, né, ele só cura, né? Tu fica atrás aí de alguém, Heavy... Ele tem as sub-weapons e tal, mas aí é tipo faquinha... É, o principal dele é curar. Chama, né? Tipo, dá um clique no E ali e o pessoal fica... Médico! Mas não é nada demais. Não, é muito simples. E uma simples, coisa que me assustava também... tem mais o quê? Tem o... Não é? Já falou? Pyro, Médico... Tem o Soldier... O Soldier, que ele é bem duro, né? Bem travadão, porque ele tomara uma pesada. O Scout, né? E o Scout, que é o mais rápido de todos, né? Que é o maluco. E é o legal que cada um tem uma sub-história ali, uma historinha assim, que tem um videozinho, né? Tem um videozinho. O único que tá faltando ainda é o do Pyro. Videozinho? É, o do Pyro tá faltando. É o único que falta eles apresentarem quem é o Pyro. E tem todos aqueles rumores, né, de que na real é uma mulher, de que é um alienígena, de que é um robô. Eu ouvi falar que é um alienígena do Half-Life. É um Covenant. É. Mas daí tem toda uma historinha, todo mundo tem as frases clássicas deles, né, apertando o botão lá. Sim. Tipo o Scout lá, ele é mais malandrilso, né, ele... Ei, no meu bairro onde eu nasci, você não ia agir assim, não sei o que, todo mundo. É muito foda, porque quantas vezes tu vira pro lado, tu tá atirando, aí vem um Scout correndo... Muito massa, assim, sabe? Todo esse esquema dos voiceovers, das vozinhas, etc. Tudo isso contribui muito pro carisma do TF. Tipo, é muito engraçado você jogar TF, porque você tá lá e daí o Heavy começa a matar muito, daí ele começa a dar risada, tipo. Ele é muito maníaco, né? Eu ia comentar o seguinte: por que a Valve não coloca tipo, a Gleidos ou Crossover, o Freeman, né? Eu acho que não, cara. Não precisa. O boot do CS. Eu acho que não precisa. Realmente, eu acho que não necessita. Então, o TF2. A questão dos mapas, né, Matheus? Né? A questão dos mapas que eu tava falando. Que é muito fácil, muito fácil. Meio que se assusta, mas é bem simples. Os mapas são pequenos e tal. E é o clássico, né? Ou, como a Alice falou, ou mais sério, o Capture the Flag e tal, que tem que ser. É que nem certinho. É flag, é as bases. A gente jogou uma, né, Fuca? Lembra? Jogamos. Tem que pegar a malinha e tal. E a gente jogou. Tem vários modos diferentes, na real, de mapa. E agora eles estão adicionando outros novos, tipo... Agora tem um mapa que é só melee, não vale arma ranged. Só vale, tipo, espada. Ah, é chato, eu não curto. Eu prefiro já os mais comuns, né? Que é dominar o ponto inimigo. Se eu tivesse ganho eu também gosto mais desses. Eu gosto muito dos payloads, na verdade. Que é o de empurrar o carrinho até a base inimiga. Isso aí é o mais legal. Isso eu acho mais triste. O payload é muito legal. Que tem um carrinho de sei lá, né? De bomba, assim. De bomba, assim. Tem que ficar empurrando ele tem pra que chegar. Ele e os ficam te barrando, sabe? Daí isso. Vai empurrando. Aí tem tempo, legal, né? Cara, muito foda. Eu não jogo muito milha ainda porque eu não ganhei minha katana. Pra me jogar com o meu negão que eu amo. Ele ganhou uma katana. Eu quero minha katana, não ganhei ainda. Ah, tem vários. O negão que tem mais itens, assim, tem espada, tem machado, tem tudo, assim. O Pyro tem um machado. O Pyro tem um machadinho. Mas então é... Mas o machadinho do Pyro é bem... Depois aí que todos aqui instalarem o jogo, que está de graça... Pelo amor, joga esse jogo, tá de graça. E fizerem sua conta de graça, a gente faz um combate aí com a galera. De graça. Então, de graça também. We'll be right back. Então, né, continuando a nossa história da Valve, né, muitos jogos em Orange Box, e depois, né, de tudo isso, rapidamente, tivemos um jogo de zumbis chamado Left 4 Dead. Joguei o primeiro. Mas então, gente, Left 4 Dead, por favor, adoro zumbis. Você é deixado Left 4 Dead, esquerda para a morte. De esquerda para a morte. Historinha do Lanzoni e Left 4 Dead. Senta que lá vem a história. A versão russa do jogo, ele vai falar. É a verdade. A versão russa. O meu áudio... O meu áudio. O ódio pela Valve começou em Left 4 Dead. Comprei ele no Mini Nova. É, olha ali. Começou o erro, né? Começou aí o erro. E veio de brinde todo o mod Russian. Russian mod. Modern Russian. Joguei o jogo. From Russia, with love. Esse onde rodava Bioshock, rodava Modern Warfare, tudo. Melhor dava plataforma. Travadas. Aí eu consertei as travadas. O que aconteceu? O jogo durava 5 minutos e... caía fora. Operação ilegal estava sendo fechada. É, tu... Passou... Aí eu disse, que merda, não achei mais uma versão boa. Passou um ano e a menina vai fazer uma promoção. Comprei um e levei dois. O Left 4 Dead 2. Instalei... O mesmo problema. Não, o 2 também. Eu, na época eu lançou assim, vamos jogar agora. Vamos jogar. E aí a gente baixou, lógico, né? E aí deu essa merda. Sim. E eu falei, chega. Vou baixar essa porra de Steam, vou comprar esse jogo só de hora. É isso aí. Despertou a originalidade com o Steam. É isso aí, meu amor. Porque não dá, cara. Esses jogos ali tem que jogar. E fora que dá pra jogar online com seus amigos. Matheus Wins, originalidade. Sério mesmo, assim, ó. O Steam facilitou muito a vida das pessoas que querem comprar jogo original. E eu, pessoalmente, assim, faz bons anos que eu não baixo o jogo por causa disso. Eu parei de... E aí você tem toda a facilidade dos servidores dedicados da Valve, você pode jogar online com todo mundo, tem update, ou seja, quando tem algum erro que tá cagando tudo, eles fazem um patch, daí você baixa, aí tá tudo certo, tudo lindo, maravilhoso. É verdade, é tudo for free. Então, o Left 4 Dead 1, galera, quando saiu este jogo? Ele foi lançado em 2008. Faz pouco tempo. Você é basicamente jogado, tem uma turminha, uma galera, né? Tá na noite, todo mundo bebeu pra caralho. Acordaram no meio de uma sala. Gente, tá cheio de zumbi, nós temos que escapar daqui. Esquerda para a morte. E é isso, basicamente, o jogo que eu lembro que quando saiu o jogo eu achei muito massa, só que não poderia jogar. Tu não gostava que os zumbis corriam, Júlio? E aí, não? Não, quem não gostava que os zumbis corriam eram os olhos. Lanzonete. É. Eu amo zumbis que porque, correm. Porque, na real, eles não são zumbis. Os zumbis... É uma doença bizarra. Isso, os zumbis do Left 4 Dead são zumbis extermínio. Zumbis hack, né? É. Que não é zumbi. É, são zumbis infectados por uma modificação da raiva, assim. Isso, zumbis extermínio. Então, extermínio, é isso aí. Extermínio é isso aí. Exatamente. E aí, o que que é? Temos que sair daqui. Você controla uma turma de galera que tem que sair de lá. Uma turma de galera. O que é interessante no Left 4 Dead, na minha opinião, é justamente que ele é cooperativo. Tipo, você isso. tem os modos versus multiplayer, etc, etc, mas... O jogo inicialmente ele foi cooperativo, então você joga não contra seus amiguinhos, com a ajuda deles. Adoro isso. Tu diz, fica lá em cima pra mim, matando os caras que eu vou passar ali. Isso. E vou abrir a outra porta pra te descer depois isso e vai é indo assim. Legal, é legal, é muito bacana. É como vai ser quando der o Lucas Zumbi, né, cara? É a vida real. Vai ser assim. Que nada, você... cara, quando der o Lucas Zumbi, a galera vai se matar toda e as pessoas vão morrer mais cedo. Não, eu vou matar todo mundo. Uma coisa legal que eu acho no Left 4 Dead é aqueles cartazes tipo de filme, tiração com os personagens, na tela de loading. Meu, isso aí é Valve, isso aí é Valve. Cara. Massa, né? Isso eu curti. Sabe? Isso aí é Valve pura. É o filme, né? Estrelando. É muito legal. É legal isso aí. Isso aí é muito Valve. Ele foi feito na Source, né? Do sim. Half-Life 2. Sim, tudo, né? E é bem simples, né? Eu lembro que o Fuka tinha um PC da Xuxa. É. Verdade. E aí ele falou, baixa, vai rodar e rodou. PC, né? PC da época do show da Xuxa com X. E aí rodou, e né? Rodou. E rodou perfeito. Rodou. Liz, fale mais sobre o jogo. Não, então, o legal do Left 4 Dead é que você tem os zumbis normais lá, os zumbis infectados normais, e aí você tem os zumbis infectados especiais, que são os zumbis bizarros. Assim, sofreram mutações bizarras na infecção deles e... São tipo zumbis especiais, assim, né? Zumbis têm poderes especiais. Aí você tem o gordo lá, o boomer, que vomita em você e chama a horda pra você. Você tem o tank, que é um zumbi fortão, gigante, que é tipo o chefão, assim, o entre aspas, do jogo. Gigante. Tem o smoker, que solta uma linguona gigante em você e... Vai. E te pega. É Yoshi. Bem gostoso. É Yoshi. Licker. E você tem o hunter, que é um zumbi que te ataca de cima e te despedaça, te traçalha. Então é legal te dar uma variedade legal no jogo. Você não pode ficar saindo sozinho, porque você corre o risco de levar uma linguada. Ou alguém vem te pular em cima de ti. Porque se tu leva uma linguada, você fodeu, ele vai te puxando. Chaveco! Era Liz. Tipo Six uma vez na noite. Tu tava quieto, ele vinha te lambia. Ele te lambia. E aí assim, né? Calma, Matheus, porque a Liz esqueceu do pior personagem, que é a bruxa. A Witch. Ah, é. Que ela fica chorando, meu. Porque ela é minha personagem preferida, a Witch. Adoro ela. Peraí, aquele que vomita ácido é só no 2? Sim, é a menina. Mas é o ácido que te corrói, porque tem o gordão no 1 que vomita, tipo, sei lá, bile, assim, que é uma bile que chama os outros zumbis pra cima de você. Daí se ele vomita em você, vem um monte de zumbi em cima de ti e te mata. Que lixa. É, não tem como, né? Jogar sozinho esse jogo é bem difícil. Não, acho que é impossível até. Eu terminei todos os cenários do 1, cara. Mas sozinho. Então, sozinho tem como, porque tem os bots, né? Eles te ajudam. Sim, eles te ajudam. Ah, não, tá. Ah, entendi isso. Ah, então tá. O lance é que, tipo, se tu tá jogando com uma galera e tu vai, sei lá, tu tenta ir antes deles e, tipo, na frente deles sozinho, cara, corre muito risco de alguém vir aqui de te pegar e te matar. Eles vão ter que sair do caminho deles pra poder te salvar, sabe? E tem aí que tá, é bem cooperativo. Porque tem os abaca, porque eu me lembro uma vez que eu joguei com o Guti, né? E tinha esse cara americano lá. E daí o Guti, a primeira vez que eu falei com ele, a gente tava salvando o microfone em português, né? O cara ficou putaço, cara. Eles, os espanhóis filhos da puta, vão jogar sozinho. Daí ele foi na frente, saca? Daí eu falei, Guti, não, vamos ajudar esse filho da puta, vamos deixar ele morrer. Esse americano nojento aí, chupa. E ele era americano, assim, e outro cara que são quatro, né? O cara, esse é o racista, eles não são espanhóis, são portugueses de Portugal. Ele joga, pois, tudo português. É isso aí, cara. Muito e legal. O cara se ferrou, eu imagino. Espero que ele tenha se ferrado. É muito legal. Ele se ferrou daí, né? Nós deixamos ele morto. Assim. É que, na real, dá pra expulsar o jogador, sabe? Tem a opção lá, kick player, né? Se o cara não, se o cara é muito noob, assim, tu pode expulsar ele. Já foi expulso muitas vezes. Isso é muito pau no cu também. Tu é muito expulso. Tu joga sozinho, assim. Daí também já foi expulso. Mas... tem a opção de expulsar, mas eu fui mais expulso porque eu era noob no começo, assim, eu não sabia o que fazer e tal, daí eu era muito expulso no começo, sabe? Eu ficava puto, cara, eu chorava pra jogar assim, pra conseguir uma sala legal. Tu conseguia entrar no servidor, os caras caem fora. Os caras caem fora, assim, um ruizão, né? É muito legal. E depois, um ano depois... É maior controvérsia, porque saiu o 2 um ano depois e não tinham dado o que prometeram pro 1, e aí, ai, a Valve tá se vendendo. É, começou aí, né? Pô, um ano depois o jogo nem tava... não tinha saído nem da barriga da mãe direito e já tava com o 2. É, aí pronto, é Capcom Feelings, né? Capcom Feelings. Activision. Ah, quase rolou boicote, né? Quer dizer, rolou boicote, mas não deu muito certo, porque a galera... meu, a galera vai dar dinheiro pra Valve, não importa como. Porra, ele peida tudo na tua cama. O pessoal ficou achando que Left 4 Dead ia virar FIFA, né? Um por ano. Aê! Vem você. Mas é, saiu o 2, apesar dos protestos e boicotes, etc, etc. Ele foi lançado em 2009. Todo mundo comprou. Quase, literalmente quase um ano depois, porque, tipo, foi um dia de diferença. Tipo, um foi lançado em novembro, no dia 18, e o outro foi lançado em novembro, no dia 19. 17, aliás, um dia antes. Call of Duty, um ano de diferença. Assassin's Creed, no mês de novembro, e Left 4 Dead. Aguardem, todos os anos. E o 2 fez, basicamente, foi aumentar a quantidade de zumbis especiais. São os zumbis nojentões lá. Ficou mais bonito, graficamente falando, mudou os sobreviventes e mudou... o estilo do gameplay, porque agora tem fases de dia no 2. Você joga de dia, então tem zumbis diferentes de dia. É, esse era o que chamava, era o 2, assim, nossa, é de dia agora pra jogar. É, de dia, Resident Evil 5. Mais cenários e tal. E os modos multiplayer continuaram e tem algumas aquisições. Tem o bicho novo lá, a menininha que gosta de ácido, né? Menina do exorcista. Tem o Jockey, que é um zumbi atrofiado lá, que pula em cima de você. Pula na sua costa e fica lá... Louco. É o Joker, o palhaço, o bobo, o coringa. E no multiplayer tem os cenários muito legais. Tem um cenário agora que tu pode virar zumbi e jogar com os zumbis pra matar os amigos. Não é aquela putaria lá do Dead Space 2, não, bah, se preocupem, o ruim pra caralho, meu. É muito divertido. Acho que é o modo mais divertido, Liz. Eu não sei, depois tu virar zumbi. Acho muito legal. O Versus é muito legal e requer 8, uma certa habilidade foda, assim, porque jogar contra zumbis que são humanos controlando é difícil. É muito legal, porque tu sabe o cenário, daí tu. Vou ficar aqui em cima e dar uma licada na cabeça, uma lambida no Fuca. Lambida em mim. Daí chega perto e se explode perto dele. É muito legal. Porque assim, tu não joga com aquele zumbi que corre, né? Tu joga com os zumbis especiais, no Versus. Sim, sim. Quando você pode... é o tanque, isso. É tão divertido. Só não pode escolher a Witch. eles dão aleatoriamente, sabe? Tu tá jogando com o Licker, daí tu morre, né? Com o lambedor aí. E depois tu espera uns 10 segundos de respawn. Não pode com a Witch? Não, não tem. Não. Não é possível daí, né? Você não, não, porque a Witch, ela é passiva, né? Tipo, ela fica lá sentada até que alguém incomode ela. Então, tipo, quando alguém chega perto dela, quando alguém atira nela, daí que ela vive, daí que ela vem bater, assim. Ela fica só porque ela fica na dela, lá chorando, né? Você chega perto dela, é muito assustador, né? Você chega perto dela, ela te come o rabo, né? É, olha, ela, olha, pior susto é aquele que você tá de boa, tá escutando o choro dela, não sabe onde ela tá, daí você vira num corredor e ela tá ali. Cara, assim, é muito legal, sabe? E daí... que é o monstro no 64, isso aí, ó. O legal é que ela não pode nem ver luz, né? Se tu tá com a lanterna em lugares escuros, que é onde ela tá escondida, né? Você foi. Tu olha assim pro canto e enquanto os banheiros ela estava escondida. Bom, enfim. É muito legal. Fica a dica aí pra quem. Fuca ficou com prisão de ventre depois. Fiquei, não ia mais no banheiro de noite. O meu! Mas o Left 4 Dead, o 1 e o 2 não tem muito mais o que falar. Não tem, jogos, não tem, mas. Não, eles são bem simples, na verdade. Os joguem, né? São quatro personagens, né? Play for fun. Play for fun. E não se esqueçam de também jogar os mapas da galera, da comunidade, assim. Tem mapas muito bons, inclusive toda semana a Valve promove um mapa feito pela galera. Ó, não sabia disso. Tem votação toda semana. Gente, tem uns mapas muito legais que são desenvolvidos, então não é só aqueles que tem no jogo. Você pode baixar e jogar os outros mapas pra ter uma variedade pra sempre, assim. Isso, é isso aí. Só baixa o mapa e joga. Tem mapa de tudo, meu amigo. Tem mapa até de Saint Seiya. Então chora. Mentira. Então procurem. Sensei. Tem o mod da menina, de todo mundo jogar pelado, né? Que... Nude Raider. Nude Raider Feelings, né, cara? Esse eu curto. Isso é... Tô baixando. Good morning. You have been in suspension for... 9999999. Hello? Anyone in there? Hello? Any test subject. Are you back? Ah! Oh, God. You look good. Looking good, actually. Are you okay? 2011, né? O lançamento da nossa querida Val, que foi Portal 2. E não vamos nem falar spoilers, nem não, nada. Não, diz no jogo saiu. Cortará o saco fora. Eu lembro que o Gabe New eu falava. Aqui. Sony é um cu, Sony é um lixo, não sei o que. Era pra ser exclusivo do Xbox. Do Xbox do PC, né? E do PC. E de repente, do nada, o cara veio na E3 2010. Vai sair pra Play 3. E vai ter acesso ao Steam exclusivo. Porque a Microsoft é muito gay. A Microsoft é muito burra pra fazer isso dar certo, né? E daí na Microsoft, PSN aí conseguiu. Cara, com o Steam... No Play 3, vixe, eu. Mano, vixe. Quero saber o que eles vão fazer a partir de agora, porque, né? Pá, mais um jeito de dar dinheiro aí com eles. Eu joguei aí com um cara, eu não lembro nem o nome dele, desculpa aí, velho. Mas eu joguei com ele o co-op na PSN, ele na PSN e eu no Steam. Mas rapidão, então, 2011, né? Game of the Year, esse é GOT, certo? Né? Desculpa aí. GOTzão. Desculpa aí o LA Noir, que vendeu só 2 milhões, né? Mas GOT. Só lamento, Noir, boring. Boring. Game of the Year. Não vou falar nada de história aí, senão vai estragar spoiler. Desde o começo já tem spoiler, assim. Eu posso falar da aquisição que teve o Wetley, né, Liz? Tu chegou a encontrar ele já, né? Não, cara, eu comecei, tipo, muito... Ontem. Só... Eu abri ele, vi que tava funcionando e falei, ah, não, eu não quero jogar com sono e hoje que eu vou jogar definitivamente. Mas o Wetley é a questão, né? No 1 tinha a Gleidos, né, que era o sarcasmo em pessoa, né? No 2 tem o Wetley, que é o teu ajudante, né? O mini robô, que ele não tem a voz de robô, sabe? O sotaque inglês? Ele tem um sotaque inglês, meu amigo, então é muito engraçado, porque ele é inglês e ele tem medo de tudo e... Tá, mas... enfim. É muito legal, cara. Eu não vou spoiler mais nada aí. É, o que eu achei legal, assim, embora não tenha jogado ainda e vá jogar hoje, o que eu achei legal é justamente essa adição do co-op, porque é uma coisa que desde um, todo mundo já falava que ia ser massa ter co-op no portal e eles colocaram, e deve ser legal pra caralho, assim, é, eu não sei porque eu não joguei, mas deve sozinho. Ser. É, o co-op tem, é co-op mesmo, sabe? Não tem como tu ir lá sozinho e tentar fazer o jogo. Muito legal, eu falei que eu joguei um cara da PSN no Steam, funciona perfeitamente, né? Game New aí cagou as bolas e fez pro Play 3, finalmente. Isso aí. Qual versão tu tem, Lisa? Do PC ou do Play? A do PC. Eu ganhei porque meu namorado ficou com remorso porque ele comprou na promoção e não me avisou. Ah, que legal. Aí, e deu de pena. Ô, não era a versão do Play 3 que tu ganhava do PC se tu comprava? Sim, só que daí, é isso aí mesmo. Vá, que é massa. tem um esquema também, né, que eu comprei o jogo no lançamento, eu comprei na pré-order, né, com o Fuscão. Sim. E aí... sim. Lembro, lembro aquela terça-feira como se fosse hoje, Portal Kombat, né? Portal Kombat. Saiu o Portal e o Portal Kombat. Portal Kombat, né? Esse, e agora eu instalei ele de novo hoje para jogar em co-op. Lançamentos futuros aí da Valve, né? Tem o Dota 2, né? Dota, o primeiro Dota, ele é um mod de Warcraft. É, do RTS, Warcraft. Que daí tu joga com os heróis, tá ligado? Do jogo. Sim. E aí tu tem habilidades pro cada herói. Nenhum de vocês nunca jogou Dota? Não, ninguém gosta do Warcraft. Todo mundo já me convidou pra jogar essa bomba aí. Quando eu vi que era uma cópia de Warcraft 3, eu saí correndo e via pra... Quem apoiou? Valve. Um beijo. Dois. Não, mas então, o primeiro Dota, ele foi lançado muito tempo atrás, como mod de Warcraft mesmo, usando os assets do jogo. E a Valve só se aproveitou, porque assim, agora há pouco, ano passado, começou a ser lançado alguns outros jogos com o mesmo modelo, com a mesma dinâmica do Dota, que é um mod, tipo, sem lucro, né, que nem os mods que foram feitos do Half-Life. E daí começaram a lançar jogos com... tipo, método de pagamento, sabe, de assinatura, etc, etc. E aí, opa, o Gabe Newell pensou, opa, mais dinheiro na minha cama. E aí eu acho que ele resolveu fazer o Dota 2 junto com o cara que fez o Dota 1, o cara responsável pelo mod, obviamente contratando pessoas que fazem mod, né, de novo. E vai fazer o Dota 2. Mas o primeiro Dota, ele foi feito justamente assim, porque a galera gostava do Warcraft, fizeram uma jogabilidade diferente, que usa só os heróis e os assets do jogo, mas é totalmente diferente de Warcraft, nada a ver com RTS, assim. E tipo, agora há pouco foi lançado o ROM, Heroes of New Earth, que também tem a mesma dinâmica, mas é outra, não é coisa de Warcraft. Tem o LOL, sei lá, L alguma coisa. Tem um outro jogo que é parecido com esse. E daí a Valve pensou, tipo, opa, não vamos ficar para trás, né? Acho que por isso que eles resolveram fazer o Dota 2. Porque, cara, tipo, vai ter o cara que fez o Dota 1 e vai dar muito dinheiro, certo, assim? É, já tem gente chorando. Nossa, vai ser pela Valve, o Dota 2, eu tenho uma tatuagem do Dota 2. Vai ser melhor e tá... Eu tenho um pôster dele. Tá? Eu tenho, é. Meu wallpaper é Dota 2. Também o Half-Life 3, que é um mistério, né, amigos? Não sei. Half-Life... É o Half-Life 3, Mystery of the Year, o mistério do G-Man. Lançamento TBA. TBA, é isso aí, cara. Tá lá na Wikipedia. TBA. Tem mais algum jogo aí que a Valve lançou? Eu só sei essa piada de ela não saber contar até 3. O lance da Valve é que tudo é sempre fofoca. Porque o que se sabe de certo é que vai ter o Dota 2. De agora, certo. Half-Life 3, episódio 3, não dá pra dizer. É, não sabe nem se é Half-Life 3, uma nova engine ou episódio 3, né? Eu acho que vai ser com uma nova engine, como a gente falou, o Portal 2. Eu acho que sim, acho que sim. Que tem uma breve ligação. E é claro, o que mais a Valve fez de importante, nesse, além desses jogos, maravilha, amo todos, foi o vapor, né? O Steam. É. O que é o Steam, amigos? Lançado em 2002, né? It's my life, it's now or never. Começou como um... É o Orkut dos videogames. Era o Orkut. Porque assim, né? O que ele te dá? Ele te dá opções de amigos, né? Comunidades, é claro. Chats. Mas não é aquela coisa chata. Tempo! Isso eu vou chutar. Eu sou obrigado a comprar um jogo pra adicionar amigo? Claro que não. Sim. Aparece... Ou tu compra um jogo, ou tu ganha um presente, um gift... Ou tem um terceiro item que eu não entendi o que que é. Que gift tu quer? Dota 2? Ou a gente te adiciona, só assim, sabe? Tipo, o Alonzar veio cobrar ontem. Bah, mas eu não tenho nenhum amigo. Falei, então adicione-me. Ele, bah, mas não dá. Eu lembrei que não dá, saca? Tu tem que ter comprado um game pra... Daí o pessoal, daí tu pode adicionar qualquer um. Ah, é que eu tenho Orange Box. Ah, tá, esquece. Isso mesmo. Esquece. O que o Steam fez no vapor, né? É o que a Alice falou ali. É, naquela época a gente baixava bastante games, né? De PC, principalmente eu, Lanzone e Alice, com certeza, né? Jovem Alice, foi um esquema meio tenso aí. E o jogo parou... Foi a gota d'água, né, cara? Eu baixava, vamos comprar o Steam aí, que tá de graça. E aí, o que que é o Steam, né? Ele te dá jogos sem mídia física, é claro, né? Sim. Aí ele te dá a mídia online e ele barateia muito nesse esquema. Claro. E aquela coisa, faz todo sentido pra mim. Tu compra o jogo hoje, tu recebe ele hoje, né, cara? Não tem... Deixa baixando. E aquela coisa bem simples, né? Tu baixa, tu compra o jogo, tá lá. Tu baixa quando tu quiser. Tu quiser desinstalar, tu desinstala. Se tu quer instalar ele... 8 anos depois, tu vai lá, tá lá o jogo, já tá comprado, é só baixar de novo. É, e ele tem um único método de DRM, que é tu ser obrigado a ter o Steam instalado. No mais, tu pode instalar ele em diversas máquinas e a única restrição é que tu não jogue em duas ao mesmo tempo, mas isso tu pode ter ele instalado em vários lugares diferentes. Com o teu nick, ele tá ali, o jogo. Sim. Entendeu? Ao contrário de algumas empresas, tipo, né, EA, pá. A EA que tá fudendo aí com o Steam e o Windows Marketplace também. Que fudeu aí com uma galera. O Steam ganhou muito disso também, porque ele foi o pioneiro, né? Então ele tem tudo que tu imagina. Agora tem alguns jogos que não estarão no Steam por causa da lei com a EA, a briguinha que eles tiveram. Mas além de tu comprar jogos, ter teus amigos lá, ter aquelas comunidades de videogame pra comentar, pra fazer campeonato e tal, tudo assim, né? Porque tu não vai lá fazer um fórum. Ele tem também a opção de baixar os demos, né? De todos os jogos tem os demos, os vídeos e tudo mais. E fora que, como ali a gente falou, o Half-Life 2, sei lá, o Portal ali, cada dia tem uma atualização, sei lá, 11 megas, 20 megas pra melhorar o jogo, sabe? É. Basta exemplo, tu acessar o jogo, conectar no Steam, já atualiza e já vai embora, tem um sabe? Bug ali que eles descobriram, os caras vão lá descobrir, a Valve vai lá e arruma no dia seguinte, sabe? Ela vai lá e faz uma atualização de graça. Lisa, tá não vamos nem falar das promoções, né? Isso, tu não precisa nem botar baixar o jogo, sabe? Que tu tem um jogo lá instalado, por exemplo, eu instalei o Left 4 Dead 2 de novo esses dias. Tá. Eu liguei hoje e tava baixando um patch novo ali, alguma edição, nem sei o que é, sabe? Basta estar conectado no Steam, sabe? Basta estar conectado que baixa. E ele usa a velocidade muito rápida, sabe? Que é um absurdo, sabe? Tipo, ontem eu baixei a 500k, minha net bagaceira lá, o Portal 2, tava querendo baixar. E o que a Alice falou aí também é importante citar as promoções, né? Que tomam o dinheiro de todo mundo que eu falei. Eu fui tentar jogar Team Fortress 2 lá nas férias americanas, só que eu consegui entrar. Tava agora entupido. Ele uma não, agora tá bom, agora tá agora bom. Tá bom. Mas tava entupido de jeito, porque foi na época que eles deixaram free. Então fudeu tudo, não consegui jogar nada, nem atualizar eu consegui. Mas é o que a Alice falou aí das promoções, né? Que, meu Deus do céu. Ai, absurdo, credo, nem me falem. Eu comprei promoção de feriado, tipo 4 de julho, July, Natal, é. Páscoa, credo. Teve ali nas férias, né? A promoção das férias. É isso que eu falei, isso que eu falei aí. Tal. Aí além que tá, de a Valve tem esse método de fazer você gastar dinheiro, que eu não sei o que eles fazem, mas é absurdo e eu gasto muito mesmo, admito. É muito barato, perco o controle. Os GTAs, do 1, né, o primeiro lá, até o 4, com as expansões, acho que tava 20 pila. Sabe, todos, velho. GTA London. Ok, o meu GTA não estive. Olha ali, London. Ó. Tá muito barato, sabe? Tu não compra. É. E às vezes tem uns jogos que tu nem vai jogar, sabe? Mas tu compra pelo pacote, porque é uma parada muito barata. Não, mas e eu acho legal. E o que eu acho legal também é que serve como uma plataforma para as empresas e desenvolvedoras pouco conhecidas. Isso mesmo, porque ali começou a loucura dos indie games, que tem isso. Muito jogo. Tem muito, muito jogo que tu nem imagina que existe, sabe? Isso. E tá lá. E tá lá, sabe? E tem jogos aí que são bons, no meio de tudo isso dá pra dar uma filtrada e deve ter tem coisa boa aí. Tem, sabe? Tem. O Lanzoni fez um tópico na playlist ali pra fazer de jogos da PSN, o WiiWare. Falei, cara, coloca Steam aí também, porque tem muita coisa que só sai no Steam que o pessoal não sabe. Sim. Eu queria comprar o Terraria ali, que é um dos joguinhos mais bacanas ali. Aí que saiu a fama do Minecraft também, que eu não curto Minecraft, né? O Braid saiu ali, né? O Braid saiu. Daí, anos depois, meses depois saiu na PSN. PSN na Xbox Live. Live. Né? Mas o Braid saiu dali, sabe? Foi um cara alone que fez. E tem tanta coisa, o Machinário, World of Goo, porra. Tá, o Penumbra, o Plants vs Zombies, cara, que eu joguei também. E as promoções é isso aí, cara. E todos esses jogos, preços muito mais do que amigáveis, né? Muito, muito amigáveis. Cartão de créditos na mão é vendaval. Pra te ver, o... É verdade, Vendaval, cara. É Vendaval, esse mês, né? Já foi, comprei o Dead Island já e com o Juninho já foi meu salário. Juninho, cara. Violão 8 bits, um beijo. Um beijo. Cavalo Juninho. Fábio. É. Cavalo Fábio, né? Eterno. Fábio Eterno. Fábio Eterno, né? Um posto de um cavalo Fábio Eterno. Agro! Mas então, resumindo bastante a empresa. Né? Resumindo, a Valve é isso. É criada por um cara muito magro, Gabe Newell, né? 96? É a válvula de escape para os jogos, para entretenimento. Oh, sim. Menos meu. Válvula do vapor. Entende tudo. E o Steam aí tá aí pra provar que é o futuro, né? Não sei vocês, ou a mídia física, cadê? Será, Júlia, essa sua colocação pertinente com a ideia dos nomes Valve e Steam? Claro que sim. Interrogação. Claro que sim. Válvula, a Valve libera o Steam. Saca? Valve libera o Steam. Vapor. Self-Steam. Tá louco. Amo, ah, amo muito pra sempre, forever, never in my heart. O Júlio disse que ama, mas eu nunca vi ele no Steam. Na Júlia é fake. É o fake, né, cara? Não, eu sou fantasma de Steam. Me adicionei Ghost Steam. Ghost of Wii. É true. Ghost of Wii. Ectoplasma. Of Wii. Ectoplasma, underline, Julie. Mais jogos e menos mods, por favor. E continuações, please. É. Então, esse foi o cast sobre a Valve, amigos. Espero que tenham gostado. Comentem, sejam felizes. Vamos fechar a válvula neste momento. É, foi um cast mais sério, mas pegamos aí notícias da IGN, é claro, do nosso Wiki. Wiki ama, né? Wiki ama, Wiki amor. Em Google we trust. E pelas nossas opções sexuais também, gostamos muito da Valve. Somos verdade. Todos homens. É verdade. Ah, tem a lista também. É... que joga TF, veja é só. É multissex, Valve multissex. Então, muito obrigado, Elias, pela companhia digníssima e loira nesse cast. Muito obrigado pelo convite. Convite nada, tu trabalha pro cast, meu. Tu tem que vir com a gente. É, não tem que agradecer, tu tem que dizer isso, ah, valeu, galera. Aí tu trabalha pra grande válvula, a válvula Andrius para jogos. E se você um dia, Elias, for pra Valve, né, por favor... É. Quero mod de super controle lá. É. A Liz é a nossa espiã gaúcha ali. E se com esse cast fizemos você ter um Steam e até Lanzonet baixar TF2? Fizemos Lanzonet. Com certeza você vai ter esse Steam e vai ter TF2 também. Então é isso aí, comentem. Alguma consideração final, Capeleta? Não, tá tudo certo. Só quero que a galera jogue TF2, que agora não tem mais desculpa, é sério. Então, por favor, jogue. Hoje à noite encontro. Então tá. Encontro, Matheus. Beijo. Naquele lugar que tu conhece. Isso. Todos choram. Então entre lá, gurizada. Também entre no Steam fazendo propaganda do Super Controle. Entre na comunidade do Super Controle. Como é que é o lance no Steam pra fazer propaganda do Super Controle? SCP. É isso aí. E, salsichão com pão. Salsichão com pão. E em breve, um embate aí, a gente já falou até na leitura dos e-mails, eu e o Diego, já falamos com o Zabuza também. Quero uma ver, uma TF hein? Night aí, com nós noobs contra quero os ver. Bons lá. Nós noobs contra a Headshot Feelings ali. É. Juntem ao lado do Super Bowl. Liz, vem nos ajudar, né? Tu tem favor. Que ser da nossa equipe, por favor. Vai ser a única acabei mulher. De colocar, não tinha colocado ainda a tag SCP antes do Monique, agora tá lá, hein, gente. Né, tu tem que vir nos ajudar nesses campeonatos contra o Meia Lua, X, essas coisas aí. É verdade. Sabe? Ajude a gente, cara. Né? Porque a única mulher que eles têm é a Paulinha Contigo, que era eu. Paulinha Contigo. Então, por favor. Não, é que a Liz tem 500 horas de Steam, então nos ajuda a experiência. É. Então tá, galera, valeu, entra no Steam. Beijo, tchau. Tchau, amo Rockstar, tchau.